Estado de São Paulo juntos contra o desperdício. Armin van Buuren. Nesse fim de semana tem feirão na fábrica da GM. Quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, até quem não esperava, fecha negócio. É a sua chance de comprar direto do pátio, com uma condição que você só vai encontrar aqui. Taxa zero para toda a linha Chevrolet, além de bônus de até R$ 9.000. E tem mais, Onix, o carro mais vendido do Brasil, só R$ 36.990 com taxa zero. Mas corra que essa condição é só neste sábado e domingo, na fábrica da GM. Aproveite, até quem critica vai se apaixonar. Consulte condições, faça revisões em seu veículo regularmente. E olha só, galera, tem novidade da Brookfield Incorporações neste feriado, hein? Olha, é o lançamento do Ilha do Verde Penha, será no dia 26 de maio, junto com a abertura dos apartamentos decorados. Olha, teremos lá um terreno do tamanho de 4 campos de futebol cercado de natureza, lazer e segurança para toda a família. Serão apenas 2 torres, com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, todos com suíte, 1 e 2 vagas. Você tem que garantir já o seu apartamento, cara. Rua Manuel Leiroz, 400 da Penha. Ligue 3181-6070. Chega assim que meia na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chupa, bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5 e meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. É isso aí, tá no ar Estádio 97 aqui na Energia, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento da BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia. Oba! Aê! Eu bem. Boa tarde! Oba! Boa Oba! Tarde, boa noite! Bom dia! É, isso chegou aí! Chegou a bagaça! Sexta-feira! Sexta-feira! Opa! Sexta! Último sexta! Programa do ano, hein? Opa! Aê, como mundo... assim? Tá louco? Aí, todo mundo é férias já? Aí, vamos todo mundo pra Riviera! Aê! Aê! Aê! Aê sim, hein? Junto com o Mano? Aê! Bora! Mano convidou todo mundo! Aê! Aê! São meus convidados, velho. Com frio é melhor que não precisa ir na praia. Aê! Eu vou na praia até com frio, tio. O Sombra não sai do apartamento, né? Mas amanhã eu vou pra Itatiba. Amanhã eu tenho um casamento. Ah, eu não acredito, velho. É verdade, amanhã eu tô pra Itatiba. Amiga da Thaís de novo? A gente nunca não, se casou num casamento, hein, mano? Pra não, variar. É verdade. Aí a Thaísinha já fica deprê. Do meu amigo Cris e da minha amiga Lígia. A Thaís já fica deprê, coitada. Ela veio todas as amigas dela casando. Ela já viu o Diego casando, hein? É verdade que você cobra pra fazer essas aparições em casamento? Presença VIP? Não, não. 20 pau. 20 mil reais? Não, desse... Aí você dá R$1.000 pra Thaísinha. Esse casamento de amanhã, não. Ó, os que estão mais são vendendo presença VIP atualmente é o Mano e aquela Ana Paula louca lá do BBB lá. Ah, okay. Ela tá vendendo sei, presença tá. VIP também? É. Qual que é? Ana Paula louca. Vai viver disso 6 meses, olha depois ela. Não faz tá mais nada. Ô, Domênio. É, agora olha ele. É, 500, olha 585 na prateleira. É mesmo, é? Por que de Thaísinha tem... É mesmo? Já tem isso tá, tudo? 585. Oh, então ela gasta... aquele negócio de que pegar buquê, casa na sequência, é mentira. Ô, Dodô, casa. O que ela já gastou de caneta escrevendo na barra de vestido das outras noivas, velho? É isso é. Que, mas isso é uma simpatia? O que pra é? Casar. Você escreve o nome todinho ali. Ah, é? Na ali. Barra do vestido? É, da noiva. Cara, da mas noiva ó... Acho que ela escreveu na barra do vestido de alguém que separou, é. Viu? É. Eu já convenci... Não, mas é que tá assombrado. Não tem aquele ditado lá, Domênico Gato? É. O que tá ganhando não se mexe, velho? É verdade, é verdade. Porra, velho, vai casar pra quê? É isso aí. Você não aí, viu lá? O é Matsunaga devia ser mó felizão lá. Ah. Pá, casou, você viu o B.O. que deu. É. Casou com pressão da família. Não, não, o que aconteceu? Não. Coitado do meu Japa, bem. Né, meu? Pô. Mas vamos a isso. Essas horas. É, imagina. Ô, Bento! Vamos ao São Paulo? Ah, então ah, vamos. Ah, Tricolor, como eu te amo. Ih, também é voz meio... Já tô gritando. Mas vamos lá. Tricolor onde conheceu o seu adversário, hein? O Atlético Nacional da Colômbia, um jogaço ali. Muitas emoções jogão, até o final, jogaço. E ainda era, nem precisava passar isso sufoco, porque o pênalti do Rosário foi de forma meio mandrake. Uhum. E olha a Sombra e a Mota. Deve ter Mota. Força máxima contra não, o Inter. Jogo, é, vai ser contra o Internacional, titular. É, atacante Ítalo, que passou pelo Audax aí no Paulista, foi contratado. Chegou, né? Passou pelo Audax em uns 202 clubes. Sim. Mas isso não significa que não possa dar vingado. Certo. É. Claro. Depende do elenco. Depende do é que quando eu vi o currículum vitae dele... Porra, tinha clube pra caramba. Sim. Tinha até clube português lá, o Marítimo. E ó, a notícia do dia que mais preocupa é sobre o Michael, né? O empresário dele dando entrevistas por aí, dizendo que... é muito difícil, que ele deve voltar. Difícil ele ficar. Que nem talvez o fato, senhor, não é nem de ele ficar lá, né? Que outros clubes europeus estão interessados no jogador. Então, o São Paulo agora está com esse problema, tem um mês inteiro para resolver. Mês de junho inteiro, Copa América. Agora, eu estou vendo uma matéria aqui postada pela ESPN. O Leco gravou o programa Bola da Vez lá da ESPN. Nossa, o Ben Jodê. Aí... Fala esse nome perto do Ben. Eu falei aqui, ele me mandou uma mensagem me xingando. Já xingou? É. Aí o Leco é o entrevistado do programa. Acho que o programa ainda vai ao ar, se eu não me engano. Bom, e o Leco teria dito nessa gravação do programa, abre aspas, vou cometer uma ousadia e que está dentro do meu sentimento, muito mais do coração do que do dirigente. O Maicon vai ficar no São Paulo. Estamos fazendo de tudo e vamos fazer todos os esforços para isso. A coisa está indo bem, muito bem organizada. Se vocês não sabem, eu imagino que não, o Gustavo esteve duas vezes no Porto cuidando do assunto. A coisa então vai evoluindo. Isso que esse moço falou, essa figura que se intitulou empresário dele, é para pressionar. Estamos cuidando, pode ter certeza. Vai ter dinheiro nessa história. Eles querem jogador nosso. Mas o São Paulo também quer o Kelvin. Ou seja, ele pode diz que... Pode pintar um bem casado aí. Entendam, não é que ele garante que vai. Ele tem o sentimento e a ideia de que deve ficar... O não ele já tem. Tem que tentar, né, velho? Eu acho que o não já tem em situações mais extremas, pelos talvez. Valores, pelos valores que se diz, o não ele já tem. Agora vai lá, vê o pacote e vai que vai, né? Esse, então, pega uma parte. Então, se por um lado tem aí toda essa dificuldade que a gente já sabe, por outro lado tem essa esperança do Leco, de que a coisa está evoluindo. Entendam, ele deu a entender que é uma possibilidade, né? Por mais que tenha dito aí, olha, o Maicon vai ficar no São Paulo, eu interpreto de uma maneira... Essa frase vai de uma maneira mais otimista. Mais otimista, que estão trabalhando para isso. Agora, seu Bento, eu vou te falar uma coisa. Rapaz. Você imagina esse confronto contra o Atlético Nacional sem o Maicon? Não, até com o Maicon eu já imagino ser bem embaçado, cara. Ainda mais decidindo fora, né? Não vai ser fácil, né? Não é que não vai ser fácil. O não vai ser fácil ainda passa pela questão do tipo, pode ser razoável. Eu vou te falar uma coisa. Vai ser um inferno. Puta time chato. Bom pra cacete. O Atlético? O Atlético de Medellín é embaçado, mano. É, tudo bem. Se passasse o Rosário, o São Paulo não pegaria, né? Vou te falar. Pegaria na final. E olha, esse era o Boca, time. Boca, né, mano? O Boca também encardia. Ah, o Boca fica na próxima. Olha, já. Com camisa e tudo, eu preferia pegar o Boca. Para. O Boca vai pegar o. Melhor, o Boca não tá essa força toda que a gente imagina. Mas é o que eu falei ontem, com né? Com camisa, não. Com peso, com troféu. Mas o Boca eu preferia tem a pegar camisa, o Boca. Gente. Não, mas o Boca quase saiu ontem do mas, Mercado. Se não fosse a camisa do cara lá, essa camisa segurou os caras. Mas se não fosse o Orion, não. Quem segurou os caras foi o Orion. Mas, Dodô, o Boca tá igual a gente aqui com o Inter e com o Grêmio. Todo ano, né? Porque é copeiro, é porque tem camisa, é porque não sei, sabe? E não vai, velho. Ah, tipo gigante não escolhe adversário, nós vamos lá, vamos bater na cara. Não deve se escolher, mas é o seguinte, cara, o Atlético Nacional, que era treinado pelo Osório, todo mundo sabe o jeito do Osório, que é ofensivo, pontas abertos, dois meias avançados, toca ali, recebe ali, uma correria danada. Esse é o estilo do Osório. O pena que quando ele estava no São Paulo, o São Paulo talvez não tivesse jogadores bons para o sistema defensivo e ele não conseguiu acertar. Então o São Paulo tomava muito gol. Mas, ó, pela ponta, até aquele que o Santos está contratando, é bom. Deu uma esfriada. Agora vai ter que esperar, né? Tem os dois meias. É o Copete, né? Copete. Os dois meias, o tal do Guerra e do Maquinelli Torres, são muito bons. São bons. O cara é bom. Esse Guerra é muito bom. Aí tem aquele Marlos lá. É rápido. Puta, chato. Chato, rápido. O que ser Marlos, né? O bicho é ligeiro, velho. O lateral esquerdo deles, o Dias, é rápido demais. É rápido. É um time muito rápido. Toca de primeira, muita tabela, infiltração. Foi o primeiro colocado, né? Não é à toa, talvez tenha sido aí o primeiro colocado, que perdeu só de 1-0 do Rosário lá em Rosário. E ontem meteu os três. Hã? O único jogo que eles perderam ou já tinha perdido algum? Não sei, eu acho que não tinha perdido, não. Não lembro agora. O Mano, que é o senhor Libertadores, vai lembrar melhor. Eu não me recordo de uma derrota do Atlético Nacional, mas vou conferir aqui. Porque o Mano, primeira fase eu sei que não perderam. O Mano, ele assiste todos os jogos do mundo. Porque eles tinham empatado na outra fase, eles tinham empatado com o Huracán, na Argentina, 0-0. Depois enfiaram 4. Então foi a única derrota. A única derrota dos caras foi pro Rosário, de 1-0. Aí tem o Merria, o cabeça de área lá deles, que é bom. Esse time, hein? Não deu pra dizer se a defesa é boa, porque, cara... Não deu tempo. Não deu nem pra ver não deu cara, tempo, a defesa ser medida. Então... Já ganharam Libertadores, não? Não. Não? É. Então, olha, o São Paulo... Rapaz, o São Paulo, é o Once Caldas da vez agora? É, o São Paulo... Só que eu acho que joga melhor que o Once Caldas, é outro estilo. É? É outro estilo. Melhor. É extremamente ofensivo, hábil. O Once Caldas era mais pragmático, era uma coisa era mais defesa, né? Mais defensivo. Esse não é um time defensivo. Então o São Paulo vai ter grande dificuldade. Pra aquele que não sabe aí, que encara, ah, mas pegou um time que não tem camisa, tudo bem, perto dos outros não tem camisa. Não é time argentino, é verdade. A camisa mas, não tem mais isso. Né? É, mas é time bom. Mas tá jogando uma bola, né? Tá jogando uma bola danada. Então é o seguinte, São Paulo vai ter sérias dificuldades. Eu não sei até que ponto que... Quando o São Paulo classificou contra o Galo, fica aquela coisa, puta que pena, podia ser já na próxima semana, no próximo jogo, pra aproveitar o embalo. Posso fazer uma pergunta? Penso diferente, acho que esse intervalo vai ser melhor, porque é o seguinte, o Atlético Nacional tá muito bem. Quem sabe, meu, nesse intervalo, não acontece algo que nego negocia jogador lá, que cara, tem que acontecer alguma coisa errada lá e alguma coisa de bom pra cá. Era até nisso que eu ia te perguntar, Sombra, porque se a gente pegar pelo lado aí, analisando o lado positivo para o São Paulo, se a gente pegar a Copa do Brasil do ano passado como exemplo, o Santos estava voando. Aí parou. Aí parou na semifinal, quando o Santos se classificou. Esfriou. Pegou o Palmeiras na final, o Palmeiras conseguiu reverter uma situação. Se o Santos pega o Palmeiras naquele embalo que o Santos vinha, RG, possivelmente o Santos poderia ter sido campeão. Mas aí deu aquela esfriada, o Santos não jogou a mesma bola que vinha jogando quando pegou o Palmeiras na final. Isso foi bom pro Palmeiras. Isso o Palmeiras conseguiu anular o Santos e foi campeão da Copa do Brasil. O grande problema do São Paulo é saber se vai segurar o Maicon. Esse é o grande desafio para a diretoria do São Paulo. Concordo. Porque o Maicon ele não vai ter contrato aí, quando voltar às partidas da Libertadores, com o São Paulo. Se o São Paulo não conseguir amarrar esse contrato, pelo menos até o final do ano. É. Aí vai ser um grande desafio. Ah, faz um seguro, né? Oferece lá. Mas o São Paulo vai jogar até com os titulares. Ô, mano, o São Paulo vai jogar com os titulares no Brasileirão, tá claro isso? Exatamente para manter o pique. Tem que manter o pique, claro. Pra manter o pique, manter os caras ligados. O Bastos tem que ficar no estaleiro pra recuperar. Então. Bastos tem que ficar no estaleiro. Mas eu acho que o São Paulo... Posso falar uma coisa? Eu acho assim, o São Paulo teve grandes jogos, eu acho que desde o começo tá acontecendo a mesma coisa que o São Paulo. Sempre pegou adversários, sempre. Que todo mundo olhava e falava assim... O São Paulo não é favorito desse jogo. O São Paulo não é favorito. Não, acontecendo a mesma coisa agora. Peraí. Ué, não é verdade? Não dá pra comparar Toluca e esse aí. Não dá. Mas o São Paulo era favorito contra o Toluca? Eu acho que era. O Toluca passou em quarto. Mas é outra questão. Ele passou em quarto, tava bem dentro das circunstâncias. Você viu o Atlético Nacional jogar? Eu sei, você mas tô falando. Não, eu só respondi. Você viu? Lógico, mas que tô falando. O que você achou? Você achou ruim? Não, eu acho um ótimo time. Mas tô falando que a mesma dificuldade é só Michael, não, mano. Aqui pra jogar aqui em casa. Olha, o São Paulo. São Paulo jogadores, né? Não. É que o Michael não, é Caleri a cereja do bolo. Não, o Caleri fica. Ele tem um contrato aí que estendia um pouco mais, né? Então os 45 dias são bons por quê? o São Paulo deve reforçar nesse intervalo. E ó, de preferência, tem que reforçar a lateral direita. Direita, atenção, lateral direita. Vamos reforçar a lateral direita. Tem que reforçar a lateral direita. Há quem diga aí que deve estar vindo o Rômulo, aquele que foi volante do Vasco da Gama. Rômulo. É... bom jogador. Na época parecia ser bom jogador. É. Ah, não sei agora, época, mas... ele está no leste europeu, acho que no Spartak. E o Balsa diz que o São Paulo deve estar repatriando um jogador brasileiro no intervalo, que ele não quer dizer quem é. Então o São Paulo precisa se reforçar e usar esses 45 dias, não só para fazer no brasileiro como se fosse uma espécie de continuidade da Libertadores, para não perder o ritmo. Não, e perder o Nacional, Sombra, só fazer uma correção aqui, eles ganharam uma Libertadores em 89. Ganharam. Ah, tá, mas é muito distante. É. Mas ganhou. Parabéns aí a quem mandou a informação. Viu, mano? Se eu sou os caras lá, eu deixo sim o jogador mais um pouco no São Paulo. Agora, o seu Bento. É. E o Balsa tem que pegar agora. Valoriza, esses 40 e tantos dias. Tem que ligar lá pro Osório. Vamos fazer uma conversa. Tem que estudar pra caramba. Porque é aquela coisa, é Copa, é mata-mata. E não é 89 também, não. Foi 95, um pouco mais pra cá. Ah, mas tudo bem, faz 11 anos. É. 11 não, 21. Não, é. 21, meu Deus, já estamos velhos. Foi uma Copa Intercontinental em 89. Então o Balsa vai ter que preparar muito a equipe, estudar demais, porque vai ser uma grande guerra. Agora, como é Copa, eu não vejo favorito nesse jogo. Aliás, se tivesse um favorito, eu colocaria, como eu coloquei o Galo, 55 a 45 pro Galo. Boto também 55 a 45 pro Nacional. O que não significa que eu não esteja torcendo, muito pelo contrário. É que eu tenho que ser realista naquilo que eu tô vendo. Tenho que ser realista. Uma coisa é ser otimista, outra coisa é ser realista. Sou otimista, vou torcer muito, mas vai ter que trabalhar demais. Vai ter que trabalhar demais o São Paulo Futebol Clube para eliminar esse Nacional da Colômbia aí. Não vai ser fraco, não. Atlético, né? Atlético Nacional. Acho que a Vieira tá bravo comigo, que ele São Paulo, que 95 foi o Grêmio. Grande característica desse time. Ganhou em algum momento. Pronto. De São Paulo é a superação. Eu acho que vai superar de novo. Eu acredito em São Paulo na final. É, tomara. Eu acredito. Pode falar com o Marco. Pera só. Olha, aí, o Marco. É melhor se conformar, Mota. Quem se conformar? Joga tá aí, ó. Porra. Os caras lá, o Estádio 97 lá na terra deles lá, estão falando a mesma coisa. Olha, o São Paulo é Morumbi te mata. Olha, tem o Balsa. 4 vezes semifinalista. Você tem todo o direito, Mota, de falar. Isso é igualzinho. Claro, mas daqui você é o São Paulo é gigante. Você foi o único que acreditou no São Paulo. São Paulo é gigante. Os caras estão falando na puta, a gente vai jogar no Morumbi. Tem todo o direito. Os caras sempre ganham lá. Os caras estão falando a mesma coisa. Mas tem esse lado. Lógico que tem esse lado. Óbvio que tem esse lado. Acho que os caras não pensaram, puta, ganha pegar o São Paulo, velho. Também tem essa. Claro que estão pensando. Só queria traçar um paralelo aqui, Sombrar, com relação ainda à Libertadores. Assim como o Boca aqui não tá legal, todo mundo que pegar o Boca, porra, tem que pegar o Boca. Mesmo não tá jogando bem, mas é o Boca. O negócio é o seguinte, Sombrar. Ontem, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar aí o Boca versus Nacional e o Atlético de Medellín contra o nosso querido Rosário Central. Dois baita jogos, velho. Dois baita jogos. Tudo bem, teve o contexto lá, teve briga no final do jogo aí do Rosário com o Atlético Nacional. Também foram mas, ó, esse pacote Libertadores aí, com rojão, tá certo? Com sinalizador, expulsão, com briga, dedo na cara, pontapé. É legal demais, velho. Não. Chupa, os pênaltis, mano. O pacote Libertadores da América é um negócio sensacional, Motinha. E os pênaltis que os caras perderam, velho. Que seja legal, Domênico Gatti, é aquele negócio de qualidade técnica e tudo mais. Mas esse contexto que envolve, velho, a Libertadores, sabe? Esse feromônio, velho, que toma conta da América do Sul. Quem te viu, hein, mano? Maloqueirada, velho. Maloqueira. O senhor nunca gostou de Libertadores, hein? Aquela festa. Aquele colorido da torcida. Quando convém. Não, eu tô falando com relação ao futebol sul-americano em geral. O colorido da torcida na arquibancada é legal. Do Atlético Nacional, do Rosário, do Boca na Bomboneira, do São Paulo no Morumbi. Olha o pênalti que o juiz inventou lá. Puta mandrake. O Rosário, hein, mano? Mandrake. Pô, o cara tem que amputar o braço dessa vez, né? Tá louco. O cara é um idiota. Nem um Horácio, nem um Horácio. Muito na cara, né, velho? Estranho, né? Mas tá louco. Eu também achei. Não foi pênalti, assim, não. Eu não daria, né? Mas eu vou dizer pra você. É que... Olha, ó. Bate uma, duas vezes. Você que quer discutir com a gente se é ou não é pênalti, acompanhe o Estádio 97. Assistindo o estádio através do nosso site, tá? 97fm.com.br, estúdio/estúdio ao vivo. você ouve o estádio, você assiste o estádio, e onde também tem as imagens daquilo que vem acontecendo na rodada, você pode assistir o programa, mas tá é bom? Que você pode... Eu tava assistindo o jogo e eu reparei uma coisa, o juiz demorou pra dar o pênalti. Ele escutou o auxiliar. Tem que ter bom senso, não pode dar um pênalti. Ele demorou desse, pra burro pra dar o pênalti. Eu acho que ali ele escutou o auxiliar. E ó, o Motinha. O auxiliar que decidiu. O Motinha, os então... pênaltis perdidos, mano. É, ali o Nacional ali pipocou. Pô, o Nacional tá uma bela pipoca. Pra falar a verdade, os dois times chegaram onde não mereciam chegar, tanto o Boca quanto o Nacional. Era aliás, o Corinthians não ganhava 6 jogos. É, o Nacional é ridículo, esse time é uma grande porcaria. Quem mas que era pra estar ali? O Corinthians merecia estar ali muito mais do que o Boca e o Nacional. O Palmeiras merecia mais, tá louco pelo que tá jogando. Tá louco. Mas é verdade, Domenico Gallo. Ué, ele só ganhou 2 jogos contra o Palmeiras. Palmeiras e Corinthians mereciam estar ali onde estava Nacional e Boca. Merecia, merecia. Ele só ganhou 2 jogos aí não representa a América do Sul. Mas ô Mota, só pro pessoal aí do Atlético de Medellín. Não ganhou Verdão, comigo, não. Eu recebi uma mensagem aqui do filho do Escobar. Tá certo? Falando assim, ó. Meu pai ajudou a campanha de 99, a campanha de 89 e nós fomos campeões. E em 95 fomos vice contra o Grêmio. Ah, tá? Então o Atlético Nacional tem 2 finais de Libertadores. Uma em 89 que levou o Domenico Gatto, em 95 tomou um prejuízo do Grêmio. Agora são essas as datas mesmo? É isso? Sim. Não vai ter mais correção? 89 eles levaram o título e 95 foram vice. E aí o Grêmio foi pro Japão em 95 e aconteceu o quê? Levou porrada. Ah, mas se pesquisa de eleição tem margem de erro, por que o Mano não pode ter a margem de erro dele? Porra, mas 30 que significa vezes? Atlético Nacional? A maior Libertadores da história foi a de 2012. Aí, 2012. Aí, jogo, velho. Casa pra cobra. Aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Ó, experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a R$100 mil. Envie a palavra gol para o número 22030 e baixe agora. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Fala aí, Bento. Santos. Sexta-feira, hein? Sexta-feira, qual que é a recomendação hoje, RG? Sexta-feira, final de semana de friozinho. Um friozinho? É. Sapecar, sapequinha. O velho disse que chegou todo arrepiado na área. É, hoje é dia de sapecar, sapequinha, velho. Friozinho ou frio mesmo? Não, friozinho. Mas você disse que hoje é dia de sapecar, sapequinha. Beleza. Mas isso ficar mais na retórica ou você, de fato, toda sexta-feira, bate cartão, chega lá a tal da sapequinha e fala, me deixa ver velho Chico, não enche o saco. Pera. É chato. Pera. O cara tá falando que essa novela é meio chata. Existe o jogo, existe a jogada. Aí você tá querendo enveredar por uma jogada que não dá, né? Olha a pergunta que o cara manda no ar, velho. É brincadeira, hein? Não pode. Nossa, agora virou não é jardim assim. De infância 97. Ah, não é assim. Quando convém. Oi, Gê. Onde eu tô, amigo? Onde eu tô? Tô chegando. Ganso. E aquele cachorrinho que o Benja odeia? Ele doou. Como doou? Doou, cacete? Não. Tô falando? Imagina. Doou. Você pensa que o cara é o quê? Ele mandou foto, tava almoçando hoje com o cachorro. Não fala bobagem. Ele deu. Foi pra uma feira de doação. Ah, então o cachorro doou. O cachorro pediu. É. E se foi. Te falar, porque, olha, ele já tentou doar duas vezes. Fala coisa, o cachorro do Narigudo é muito bonito. Você conheceu ele hoje? Demais. O cachorrinho é bonitinho. E o dono do cachorro é um tremendo idiota, né? É esse tonto que não sabe cuidar do bicho. Se existe um problema na casa do Benja, não é o cachorro, é o Benja. Mas não tem mas sempre foi assim. Sabe quem é? Não tem dúvida disso. Ué, o cachorro vê o Benja mijando fora do lugar, porque não pode. Não, sempre foi assim. É, mano. É o monstrinho. Ele é a maior idiota que eu conheci em toda a minha vida. Amigo, né? Brother, irmão, né? Não, mas é o maior de todos, viu? Mas olha, vamos lá, agora com o Copete agora vai ter que esperar mais um pouco. O Copete vai chegar pra resolver, velho. Agora vai ter que esperar mais um tempo aí. Não desistiu ainda, mas fica um pouco mais longe porque esfria, né, RG? Os caras, a diretoria não quer conversar. Eu não achei o Copete o melhor deles, não. Não, mas... Achei. Mas é o que eu optou vir pro Santos também. É o que meio que mostrou interesse em jogar no Peixe. Nossa, fiz uma observação agora. Maldoso agora, hein? Depreciativa. Caraca, velho. Mas não é, velho. Imagina o batata. Deu tanto. O que vocês têm por esse valor? Imagina. Imagina se fosse ao contrário, se ele não quisesse, né? Se ele recusasse. É, porque o Copete deve ter falado: Brasil? Brasil? São Paulo? São Paulo? Não, Santos? Santos. São Paulo. Aquele do Pelé, aquele. Santos? São Paulo? Mas São Paulo, na confusão que tá, ele não... Não tem confusão nenhuma. Estamos na semifinal da Libertadores. Você vai ver. O Curitiba. Sim. Né, possivelmente. 11 horas da manhã. Lucas Lima e Ricardo Oliveira ainda não vão jogar. Provavelmente vão dar uma segurada. O Lucas Lima talvez queira fazer o último jogo, segundo ele, né? E o Joel. Santos não. Joel Cruel. Vamos de Joel. 9 milhões. 9 Parece milha. Que o Peixe estuda comprá-lo. 9 milhões de real. É. Quê? Joel. Joel Cruel? Joel Cruel. Ó, cruel esse valor, hein? Ô, o Santos não aprende, hein, velho? Nada contra, hein, mas não. Você acha que vale 9 milhões de reais? Não, acho que não. Eu não sei também. Se vai, você também não aprende, hein, gente? Não sei se vai fechar por isso. Sapatada com dinheiro e vai colocar umas coisas dessas. Não, calma, calma. Vamos esperar primeiro, não é assim. Karma, é o que estão falando. Karma. É o que estão falando, né? Calma. Muita calma. Muita calma nessa hora. Santos não. Importante é ganhar do Curitiba domingo. Isso que São é. Pablo. Tem que ganhar, hein? É, precisa ganhar, RG. É, senão já fica na zona. Fica feia a coisa. Não, pode nem pensar. Precisa ganhar. Volta a repetir. Brasileiro, você perdeu 6, 7. Tudo bem. Você perdeu fora de casa até é compreensível. Deveria ir buscar um empate. Mas em casa. Não, eu digo, você perder 6, 7 no início da competição. Complica, né? Um abraço. Esquece. Já foi, né? Esquece. Entendeu? E já estamos aí com um na conta, né? Queira ou não, é um na conta. Só isso? Só isso. Solo. Mas nada do Santos? Mas não é do Peixe. Ora, mas você também, seu Bento. Que coisa, mas hein? É do... Ah, é que você... Mas meu Deus do céu, hein? Tem muita coisa do então Peixe. Então vamos falar da BV Financeira. Da BV? Fala aí, pô. Olha só, amigão. O crédito que faltava para você realizar seus planos está na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo... ou você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até duas vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é, no consignado o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credit Casa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não. Você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira, você sempre pode mais. Mas olha só, amigo, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É isso aí, é BV Financeira. Seu Bento, vamos lá, quem que você traz agora, seu Bento? Corinthians. Corinthians? Ah, Coringão, mano. Tudo bem. Acabou o milagreiro lá? É, o Corinthians que agora tem um novo titular do gol, viu, mano? O mão que deixa tudo duro, acabou? Mão santa, né? Peraí, acabou o campeonato? Acabou? Peraí, acabou o campeonato e eu não tô sabendo? Ah. Mas se não acabou ainda e já tá essa encrenca, você imagina? Mas, ó, não, mano, é isso mesmo, hein? Acabou o campeonato e eu não hoje... tô sabendo? Imagina mais 5 rodadas, hein? Olha... Inclusive, se terminasse o campeonato hoje, seu time era o 16º, tá, Regi? Mas não caía. Tá? Ué, mas é? Nunca caiu tá beirando, e não tá cairia, tá vendo como tá é que é? Ô, mano, mas Walter é o novo titular do Corinthians. Sim. É, novo titular confirmado por Tite. E o Guilherme também deu uma entrevista que os jogadores ficaram meio incomodados com uma certa... acharam estranho, né? Esse tipo de... Eu nunca tinha passado por isso. Eu também achei estranho o Corinthians pagar o tanto que pagou no Guilherme e ele não tá jogando a bola que a torcida esperava dele jogar. É, então o Guilherme é bom fechar a casinha ali, ficar pianinho e jogar a bola. Mas você tá defendendo os caras, mano? Não, tá errado. Porque eu falei ontem aqui que, na minha opinião, tá errada a cobrança da torcida nesse momento. Mas ele só estranhou, mano. O torcedor não era ter que estranhar o RG. Jogador de futebol, os caras ficam, então, a gente estranha esse tipo de comportamento. Não é exclusividade do Corinthians, torcedor entrar lá no clube pra conversar com o jogador. Já aconteceu no São Paulo, no Palmeiras, no Santos, no Flamengo, no Fluminense, no Vasco, no Grêmio, no Inter. Isso aí acontece. É o não, toda é hora, né, meu? Mas é ridículo. Toda hora? Mas é ridículo, mano. Mas é quanto tempo que a torcida do Corinthians não ia lá conversar com os caras, mano? Eu também tenho que parar de conversar. 30 dias? Não, não foi isso. Toda hora, os caras. Mas é ridículo, hein, mano? Time gigante. Me fala, RG. Puxa na internet qual foi a última vez que a diretoria do Corinthians aí liberou pra torcedor entrar lá? É aquele do quebra-quebra. Então, mas era o Mário Gobi presidente, tá certo? Desde que o Roberto assumiu, não aconteceu mais isso. Você acha que tem direito a quantas por ano? Ah, depende do momento do time, né? Depende da postura do jogador. Você assim, qualquer compra um pacote? Depende do momento do time. É verdade, é muito mimimi. É o pacote de invasão. É muito mimimi. Pacote de invasão. Não, duas. Não, mas peraí, classificações merece, né? Invasão escalou. Pera, mano. Pera. Não foi porra nenhuma invasão. Não fica nervoso. Não é invasão. É que vocês passam informação que não aconteceu. Não, eu tô passando a correta. O negócio é o seguinte. Houve um encontro aí de membros da diretoria da Gaviões da Fiel com alguns jogadores. Os jogadores eram o Cássio, o Fagner, o Wendel, o Elias, o Giovanni Augusto e devia ter mais um. Mas o negócio é o seguinte. Ninguém invadiu nada. Foi consentido, a diretoria permitiu os jogadores ali se encontrarem com os torcedores. Ponto, acabou aí. Tipo um café com bolacha. Como se fosse. Ah, mas ninguém disse que teve invasão. Não, o Mota falou, invasão. Não, foi invasão. O negócio é o seguinte: com relação ao Mota, foi maldoso? Ah, foi, eu? Muito. Os caras vão lá conversar então, com o jogador super normal. Ô, Sombra, eu até vi o Guilherme, porque uma coisa é você ler o que ele disse, outra coisa é você ouvir o que ele disse. A leitura cabe uma série de interpretações. E quando eu li a primeira vez e eu não tinha visto o vídeo, eu entendi que ele tipo, se sentiu intimidado. Mas ele tratou o fato de maneira natural. Ele falou, é estranho porque pô, isso aqui é como se fosse a nossa segunda casa. Não entendemos que isso seja legal e tudo mais. Mas não foi com contexto assim, tipo, tô com medo. Pô, estranhei pra cacete. Não foi. E digo mais, Sombra. Como eu disse aqui anteriormente, isso não é exclusividade do Corinthians. Isso acontece no Brasil e em outros países aqui da América do Sul também. Então a parada é a seguinte, jogador de futebol, ele precisa parar de mimimi, de frescurinha, porque na profissão existe o ônus e o bônus. Por exemplo, se o Sombra quiser quebrar na noite e vir aqui 9 horas da manhã e fazer a dele, ele vai fazer, tá certo? Não vai ter ninguém cobrando ele aqui, pô, Sombra, acorda, pô, você não tá rendendo o que você pode. Apesar que o Zé de vez em quando ele passa na sua sala e grita assim com você que eu já vi, porque você quebra na noite. Ah, o Zé anda nervoso. Pra quem não te conhece, você é um cara que quebra na noite. Mas jogador de futebol, Sombra, por exemplo, é um cara que... não pode sair e ficar tomando aí porre a noite inteira. Porque o cara vai ter sempre alguém que torce pelo time do cara e vai cobrar o cara na noitada. Então, é aquele bagulho. O ônus do cara é ser famoso, é ganhar bem, é comer quem ele quer, comprar o carro que quiser. Não, esse não é o ônus, esse é o benefício. Então, não, perdão, é o ônus não, é o bônus. É o bônus. Esse é o bônus da profissão. Agora, o ônus é o cara se privar de determinados momentos que qualquer um pode ter, tá certo? Tirar selfie pelado na sacada, o cara não pode porque ele é famoso... outro ônus é o cara talvez ali tá numa noitada e ele não pôr deixar pau caneco porque o torcedor vai ver, vai fotografar, vai pôr no WhatsApp que o cara tava dormindo lá e o cara tá ferrado. Então o jogador precisa parar de mimimi e de frescurinha. Não ganha bem pra isso, o cara não decidiu ser jogador de futebol, então para de frescura, mas, larga de ser menina. Mas, mano, eu entendo o seu discurso, mas o contrassenso é nós estarmos aqui todos os dias criticando, nós e a maioria... Sim. A postura de torcida organizada... Não, mas eu critiquei também, Henrique. Não, como é torcida organizada, isso é uma coisa. Eu penso que o jogador, ele tem que ser cobrado pelo técnico dele, pela diretoria dele, por quem paga o salário dele. Agora, a torcida organizada, ou qualquer outra torcida, a cobrança, ela vai ando, entendeu? É lá no estádio na hora do jogo. Não, não, pô, mas vamos nos organizar aqui e chegar lá no estádio, fazer uma reunião. Discurso, RG, dizendo isso, né? Eu acho que foi inoportuna essa conversa aí da torcida com o grupo de jogadores. Eu penso porque assim. Eu acho que o torcedor do Corinthians, em determinados momentos, eu também faço uma crítica à torcida também. O torcedor ficou muito mal acostumado. Porque de 2008 pra cá, RG, quando o Corinthians ele disputou a Série B, de 2008 até 2016, no Brasil, em termos de conquistas e representatividade, o Corinthians foi o time mais vitorioso. Não, discordo. No Brasil, não. No Brasil. São Paulo, capital... Não, Brasil, não, RG. Não. Pega aí, Copas do Brasil, Campeonatos Brasileiros, Libertadores, Mundial, Aí vão falar, o Inter ganhou não sei quantos títulos a mais, mas tá contando o Gaúcho. Não, mano, não é isso. O Santos, de 2008 pra cá, o Santos tem 5 paulistas, eu tô falando título em geral, não tô discriminando... Não, mas o que eu tô falando aqui é em termos de expressividade, RG. Eu tô falando não, RG, você não entendeu o que eu falei. É que o Mundial fez essa diferença. É lógico. O Mundial, a Libertadores Santos ganhou também, pesa? Lógico que pesa. Sim. Só que o Santos foi pro Mundial e perdeu. Eu tô falando com relação a Copas do Brasil, Campeonatos Brasileiros. Eu não tô aqui desqualificando títulos paulistas que o Santos ganhou, RG. Não, você não entendeu. Você não me deixou complementar. O Corinthians tem Libertadores, tem Mundial, tem a própria Copa da Série B, a própria Taça da Série B. Não conta. Ganhou, conta. Eu tô jogando no pacote. O Corinthians tem de 2008 pra cá, mano, 6, 7 títulos. É isso que o Corinthians tem. Mas é mais qualificado do que o Santos. O Santos tem 8 títulos. Meu Deus, RG, 5 paulistas você tá colocando na conta. Eu não tô falando isso. É o que ganhou, mano. Meu Deus, RG. É o que ganhou. Agora você tá mudando o seu discurso. Novamente, repito, você não entendeu novamente o que eu falei. Vamos pegar uma pessoa neutra. Vou pegar uma pessoa neutra. Domênico Gato. Eu sou sempre neutro, você sabe. Ele que se julga o imparcial. Pode falar. O Corinthians, ele ganhou Campeonato Paulista. Paulista desde não. Quando? Desde 2008 pra cá não ganhou nenhum. Paulista ganhou 2009 em cima do teu time. Você não faz eu conta. Eu acho Paulista. Assim. Paulista 2009. Tá. O Ronaldo em cima do Fábio Flávio. Não, pra encurtar. Não conta. Pra encurtar. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista, ganhou campeonatos brasileiros. Ganhou. Copa, você fala dos últimos 10 anos. Copa do Brasil. 10 anos, fala. Desde 2008. 2008, gente. Ganhou Copa desde do 2008? Brasil. Desde 2008? É, de 2008 pra cá. Ganhou a Libertadores. Eles estão ganhando 2008. Quando foi rebaixado. Voltou para prestar atenção no programa. Mas por que vocês estão pegando 2008? Tá, é isso que eu queria saber. Quando ele está falando quando o Corinthians foi rebaixado. A partir do rebaixamento. Tá bom, tá. E o Santos ganhou 5 paulistas, a Libertadores, Copa do Brasil e uma Recopa. Mesmo que se contabilize, por exemplo, o Santos tenha o mesmo número de títulos que o Corinthians. O Corinthians, em termos de expressão, ele tem um título que valeu muito mais. Nossa, mas, gente, você ficou com uma cara... Não estou desqualificando títulos. Estou dizendo assim, se você for pegar... O Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial. Copa do Brasil. O Santos também ganhou, mano. O Santos também ganhou a Copa do Brasil. Libertadores, Copa do Brasil. Eu sei, mano. O que eu quero dizer, eu não estou desmerecendo o que você está falando. Eu só quero dizer o seguinte, uma coisa é você falar assim... O Corinthians ganhou mais títulos de expressão. Ponto. Concordo. Outra coisa é você falar, o Corinthians é o que ganhou mais títulos no Brasil. Mais títulos, então? Conta o Paulista? Meu Deus, o que eu disse aqui, recapitular o que eu disse. Porra. Meu Deus, ouçam, pelo amor de Deus. De 2008 pra cá, o time que mais ganhou títulos expressivos, coloco entre aspas, expressivos, foi o Corinthians. Eu falei isso aqui, vocês não ouviram. Vocês não me ouviram. Não, é vocês que não estão prestando atenção no programa. Vocês, tira o S aí. Acabei de falar que você tem razão. Você acabou de me falar. Por que você está discutindo 2008 para cá? Mas o Mano, desde o princípio, ele falou que era questão de expressão. Questionei o 2008, só isso, Mano. Mas eu falei que você tinha razão. Tá bom. O negócio é o seguinte. Tá bom, se é expressivo, você tem toda a razão. Mas é óbvio, é isso que eu tô falando, RG. Em termos de expressividade, os títulos que o Corinthians ganhou de 2008 para cá, nenhum time brasileiro conseguiu. Em termos de quantidade, o Inter também ganhou mais títulos do que o Corinthians. Se a gente pegar aí na ponta do lápis, acho que o Inter ganhou... Eles estão colocando o Gaúcho na conta. Mas, mano, tudo bem, Gaúcho na conta, tudo bem. Mas de expressividade, você falou isso. Não, mas é o que eu tô falando. Eu tô colocando aqui na balança... O Inter ganhou uma Libertadores e perdeu o Mundial. Mas é o que eu tô falando, Domênico. Eu tô colocando na balança os títulos de peso. É por isso que eu falei do Corinthians. Então, a torcida do Corinthians, só pra tentar concluir o raciocínio, a torcida do Corinthians, ela ficou mal acostumada. A torcida também precisa saber que em determinados momentos não é pela incapacidade da diretoria ou pela incapacidade do elenco. Se a gente tiver como base o que aconteceu de janeiro pra cá, o Corinthians ele se desfacelou, o Corinthians ele teve que vender jogadores, não é que o Corinthians quis vender, ele teve que vender, porque os jogadores chegaram lá, Roberto, ó, tá aqui um caminhão de dinheiro que eu vou ganhar por mês, os chineses estão pagando a multa rescisória. Aconteceu isso com o Ralf, aconteceu com o Renato Augusto, aconteceu com o Jadson, aconteceu com o Gil e etc e tal. Wagner Love, Malcolm também que foram jogar na França. Então, cara, a torcida precisa ter a consciência. Tudo bem, eu também acho. O torcedor tem o direito de reivindicar um time legal. O Corinthians aí, pela camisa que tem, pelo orçamento que tem, tem que entrar em todos os campeonatos com a teoricamente, obrigação de ganhar. Concordo plenamente. Mas o torcedor também precisa parar de ser chiliquento toda hora. Ah, é porque se não ganhar é tudo uma porcaria? Tá errado. Eu acho que é chilique por todos os lados. Parte dos torcedores aí que ficaram mal acostumados, parte de jogadores que já conheciam o Corinthians e sabem do histórico que a torcida do Corinthians é atuante, sim, e ficam com mimimi. Ai, vieram aqui. Ai, meu Deus. começam a rasgar a roupa, vai pro inferno. O jogador também precisa parar de ser chiliquento. Não se rasguem, hein? Jogador precisa parar de ser chiliqueiro. No futebol brasileiro é assim. E o torcedor, ô Sombra, eu sou contra o torcedor agredir jogador, o torcedor tentar intimidar jogador, mas eu acho legal, de vez em quando, haver uma conversa, não só no momento ruim, no momento bom também, o torcedor se aproximar do jogador. Porque muitas vezes o jogador também não sabe o que significa o clube. Por mais absurdo que pareça, o jogador não sabe o que significa o clube. Deveria, né? Então, mas deveria. Domênico Gatto, o cara quando é apresentado num clube, cara, na boa, ele deveria saber cantar o hino, saber o aniversário do clube. Mas aí eu concordo com isso, velho. Eu não quero alimentar animosidade nenhuma. Ah, eu sei. Não quero. Esse som. Mas olha, eu fui buscar aqui os números. E aí? O Corinthians ganhou mais título em quantidade e qualidade do que o Santos, velho. De 2008 pra cá? Mesmo que fosse o mesmo coisa. O Santos ganhou 8. Sim. Você sabe disso e já disse quais são. Mas foi 9, eu acho. O Corinthians ganhou o Mundial em 2012. 1. O Corinthians ganhou a Libertadores em 2012. 2. Ganhou a Recopa em 2013. Em cima de vocês. 3. Isso é uma coisa que não precisa ser revelada. Ganhou a Brasileiro em 2011. 4, 5. E 2015. Ganhou a Copa do Brasil de 2009. 6. Paulista 2009. Ganhou o Brasileiro da Série B de 2008, que você que disse que valia. É, tá certo. 7. Paulista de 2009 e de 2013. 10. Não, mas eu nem coloco o Paulista aí nessa conta, RG, pra falar em termos de título impactante. Tem que pôr, não importa. Eu falo com relação aos títulos expressivos, cara. O Corinthians deu uma guinada, vai, cara. Me agradece aí. Não, mas eu tinha falado já pra RG, que ele não quis ouvir. Mas você ficou explorando muito pelo lado da qualidade, eu te mostrei que teve quantidade também. Não, também, mas eu falei aqui os títulos que o Corinthians ganhou. Série B não vale, né, gente? Eu falei isso, os títulos que o Corinthians ganhou. Quem contou Série B? Não, o Sombra contou Série B. O RG que falou que valia. É título. Não, mas o que eu citei aqui, Sombra, eu falei, o Corinthians ele ganhou Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa, Copa do Brasil. Eu não gosto. Eu citei todos os títulos aqui que o Corinthians ganhou. Olha, eu vou dizer uma coisa. Não teve time de 2008 pra cá no futebol brasileiro que ganhou tantos títulos quanto o Corinthians, cara. Não teve. Onde você viu isso aí? Começou de novo. No site dos clubes aí. Entra aí no site dos caras aí. Você foi no site do Corinthians? É ponto .net, como que é? Kit.corinthians.com. Foi no site do Corinthians, vê isso? É o Parmeira. Peraí, antes do Parmeira, eu gostaria de chamar Chevrolet. Deixa eu falar da Chevrolet. Não, porque chega fim de semana, né? A gente precisa se preparar para fazer aquela bela visita no feirão da fábrica da GM. Que vai ser legal, hein? A Chevrolet está abrindo os portões da fábrica e até quem não esperava vai fechar negócio. É a sua chance de comprar direto do pátio com uma condição que você só vai encontrar aqui. Taxa zero para toda a linha Chevrolet. Além de bônus de até R$9.000. E ó, presta atenção, Onix, o carro mais vendido do Brasil, a partir de R$36.990, com taxa zero. Mas corre, que essa condição é só neste sábado e domingo, amanhã e depois de amanhã, viu, Domênico? Sábado e domingo na fábrica da GM. Não, vou lá. Aproveite. Até quem critica vai se apaixonar. Consulte condições, mas corra porque é só neste sábado e domingo na fábrica da GM, das 9 da manhã às 8 da noite, na Avenida Goiás, 1805, Portão 1, em São Caetano do Sul. Cinto de segurança salva vidas. Também. Inclusive, meu amigo lá, o Tímpano, vai estar fazendo feirão lá. Tímpano. Boa demais. Falou. A orelha. Opa! O lóbulo. Fala de nós aí, seu Bento. A cera. Fala de nós. Fala do Parmeira. Fala de nós, amanhã. É fala. De barra. Vocês. De barra já tem. De nós? Que é? De nós? Não, vocês. Não, nós, né? Vocês, é vocês. É vocês. Falta... Vocês, nós. É vocês. Você tá sem confiança. Pera só um minuto. Velho. Vocês é nós aqui. É. Hã? Nós, é, né? Isso aí. É nós. É assim. Esse Barros aí também. O que aconteceu? Não, calma. O que aconteceu com o Barros, seu Bento? Tá parecendo o Azedão, velho. Como, foi, seu como gosta de um ficar num departamento médico? É, meu amigo. Fazer o quê? É quase uma milha. Beleza. Vamos aí, Mas vocês são ricos. Nossa. Fala aí, ô. Então, o principal disparque amanhã deve ser o Barrios. Barrios. O jogador sentiu ontem o treinamento. Sentiu. Possivelmente o Alexandre deva jogar no seu lugar. Sim. Né? Então... Sim, não. O Alexandre é um grande jogador e vinha sendo o titular. Parmeira amanhã, às 16 horas. Palmeiras não perde nada, viu? Tá legal esse horário, ainda bem que voltaram. 16 horas no sábado, é um horário legal. Ah. Fernando Praz. Grande Praz. Olha lá. Tá lá, ó. Tietê. Thiago Martins. Bom. Victor Hugo. Bom. E Egídio. Sensacional. Matheus Salles. Muito bom. Jean. Bom. Cleiton Xavier. Ah, esse quando joga, meu amigo, é o cara. Aí vem o Roger Guedes fazendo facão. Ah, jogando bem, hein? Fazendo facão. É, o Gabriel Jesus. Fazer o facão. É nós, né? Facão é ficar naquela... Gabriel Jesus é sensacional. Os treinadores que falam agora, né? O facão é aquele cara que fica... Continua, seu meio bem. Ala, continua que eu tô gostando, vai. E aí deve jogar o Alexandre no ataque. Alexandre... Não, o Palmeiras não perde nada quando sai Barrios e entra Alexandre. Não perde nada. Isso é time ter elenco. Só perde no bolso, né? Ah, no bolso é... Pode pagar um salário de um, pode pagar de outro. Tem dinheiro lá, é nóis. Você vai ficar tranquilo. Vai rico, velho. Fica tranquilo que é nóis. Isso aí, Domênico. Isso aí, amanhã, 16 horas. Vamos lá pegar a Ponte Preta lá. Vamos lá. É nóis. É isso aí. Esse é o Estádio 97, da Energia 97, mano. Mano. Sim. Atenção, mano. Final de semana chegando, Domênico, presta atenção. Tô prestando atenção. Mano, opa! Vocês estão atentos com a questão da proteção? Lógico, Sombra, eu tenho que estar sempre bem protegido, Domênico Gato. Eu sou conhecido como o menino pegador. Aí, quem sou, Sombra? Tá louco? Tá maluco? Por quê? Acho que eu vou ficar falando aí das minhas intimidades por aí, você tá louco? Não tô falando desse tipo de proteção, tô falando da segurança pro celular. Agora sim! Falando do Zets. Rapaz, mas ô Sombra, desse tipo de segurança eu entendo muito bem, desculpa, viu? Porque desde quando começou aqui, né, o papo todo, a gente falando de antivírus aqui no programa, né? Aí eu nunca mais peguei vírus no meu celular, cara. E ó, você que tá escutando aí, fique protegido também. Envia a palavra GOL... para 22030. Certo, é Sombra? Calma, Dodô. Você está querendo fazer o meu serviço? Deixa que eu explico direitinho. Pode deixar que eu falo. Ó, você que está ouvindo o estádio, baixe agora o melhor antivírus da sua operadora e experimente de graça. Você gostou da palavra de graça? Ah, de graça é legal. Envie a palavra GOL para o número 22030 e você vai se livrar dos vírus que podem roubar suas fotos e suas senhas. Ó, e seu celular não vai ficar lento não, viu? Tem mais, você concorre ainda, só de baixar, você já concorre a um prêmio de R$100 mil. Isso mesmo, então envia a palavra GOL para o número 22030. Experimente, sem pagar nada, e concorra a R$100 mil. É, a palavra é GOL para o número 22030. É isso aí, esse é o Estádio 97, da Energia, no oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é GOL. Daqui a pouco, atenção, daqui a pouco a gente vai ter a roleta do Estádio 97, valendo uma vaga de estranho no ninho. Valendo uma vaga de estranho no ninho. E por falar em estranho no ninho, Bah... Eu vou fazer uma promoção muito legal agora para quem quer ir no resort do Estádio 97, preste atenção. Olha aí. Você sabe, né? Tá chegando mais uma edição do resort do Estádio, de 10 a 12 de junho. Vamos estar todos nós do Estádio, passando um fim de semana muito legal no Bourbon, ao seu lado, ao lado da sua família, sua esposa, seus filhos, os primos, quem você levar. De 10 a 12 de junho. Vai ser no Bourbon, que é um baita resort aqui pertinho de São Paulo, aqui do lado. Vai pela Fernão Dias, vai pela Anhanguera, Bandeirantes, entra na Dom Pedro. É uma moleza chegar lá, tá? A gente vai fazer o estádio lá, a gente vai jogar futebol junto. A gente vai ter uma série de atrações. Videogame, nossa, um salão cheio de videogame, com televisão. Tudo jogo atualizadíssimo pra você jogar contra o Mano. Eu vou jogar também. O Domênico joga. O RG não sabe o que é videogame. Mas nós vamos participar. Mas eu assisto. Mas o RG... Acho legal. Assiste. Chegou o elixir da vida pra mim. Exato. Você vai poder tomar café com o Domênico. Comigo. Lá no lobby do hotel. Ah, eu tomo café com um monte de ouvinte. Vai fazer um evento lá, café com o Domênico. Não é mesmo? Café com o Domênico. Aí, legal. No dia 12 vai ter o clássico Palmeiras e Corinthians. E você, pela primeira vez que estiver lá, vai ter a oportunidade de palmeirense assistir o jogo ao lado do Mano e corintiano assistir ao lado do Domênico. Olha só. Isso é um pouco das atividades que a gente vai ter no resort do estádio. E quem fechar hoje, mas tem que fechar hoje. Agora. Ligando lá na Lotus Travel, no telefone 2896-4665. Atenção, anote. 28964665. Quem fechar hoje até as 8 da noite ganha o direito de ser estranho nem aqui no estádio. Todos fecharam a partir de agora até as 20? Até as 20. Não pode ser. Promoção de sexta-feira hoje. Tô animado. Porque eu vi que o São Paulo vai reforçar esse time e vai derrubar esse time da Colômbia aí. É nóis. Pode secar à vontade aí, ô. Entendeu? Então, olha, liga agora. Você pode parcelar em 6 vezes. Aí você fala, mas inclui o quê? Inclui, além de todas as atividades propostas, café da manhã, almoço e jantar e bebidas não alcoólicas em todas as refeições. Você não sabe a notícia que eu tive hoje. Que notícia você teve hoje? Qual? Alessandra e pá e Vilela fazendo, bolando coisa contra mim, com a minha pessoa, que eu vou ter que me fantasiar no resort. Eu ouvi um zum zum zum no corredor, que você vai estar fantasiado de maneira estranha. Nossa. Nada que olha, se não seja estranho, é você. Que dia, que dia. Estranho são seus amigos, seus amigos. No bingo. Ah, podia ser o fim de semana inteiro, né? Ah, é, legal. Não é não? Olha, então liga lá, 28964665, ó. E aproveite para levar os seus filhos até 12 anos, que num apartamento com casal, duas crianças até 12 anos não pagam, tá bom? Muito legal. Apoio da futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. Também agradecer a Slot Car Brasil, Autorama da Slot Car Brasil. A Slot Car que vai montar lá uma pista de Autorama de novo, né? Aí o filho do Ben já fica lá 13 horas. Né? Nossa, como é pentelho. A criançada chato, adora. Monstrinho. A criançada adora. Então, mas até monstros podem brincar. Pode. Senão o menino tem que brincar. Nossa. É isso aí. Pior que eles abandonam ele lá. Né? Apoio também da Cassineira. Ó, a Cassineira vai estar lá, hein? Vai ser legal demais. Estádio 97 trazendo os primeiros ouvintes no ar no 3284-7097. Oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Impermeabilizantes recubre plástico. Máxima proteção para toda a sua casa, Dodô. Olha aqui estão os churros. Churros, eu não sei. Mas tem. Ainda não. O RG falou que nunca tinha comido churros. Ainda não me encorajei. Ah, o RG está brincadeira. Você nunca comeu churro, não é possível. Não. Alô? Alô? Quem fala? É Silvio. Oi, Magê. É você. Meu xará. Meu xará. Você tá completamente louco, hein, Silvio? Eu louco? Por quê? Você tá engraçado. Louco? Cada vez mais louco. Você tá engraçado. Não é possível. É a primeira vez, hein, Dodô? Primeira vez? Primeira vez. Pô, velhinho. Sempre tem a primeira vez. É legal, RG? Primeira vez? Pô, a primeira vez é bacana, hein? É. Ô, meu velho, e aí, cara, o nome completo? É Silvio Marcelo, com 2 L's. Pereira de Souza. Já a sua primeira vez foi legal mesmo, ou você tá só... É, que tem nem sempre é legal. Foi com a Cleópatra, né? É, foi legal. Foi. E com o César olhando, assim, pelo buraco da fechadura. É, foi legal. Falando, eu vou matar esse cientista. E quantos anos, hein? Eu passei dessa fase. 45. Quinta série. 4.5. RG. Mas é Marcelo, ele foi com 2 L's? Com 2 L's, então é Marcelo. Ah, é? Não é isso? Ah, sensacional, é. É com 2 L's, pô. Sensacional. É? Marcelo. Ah, toma. Vai comer chuva. Hoje ele não tá bem, velho. É tão um idiota, velho. Ele não tá bem, sexta-feira. Tá bravo. Tão louco, sério. Deve estar sentindo falta do namoradinho. Pode ser, isso. Zero. Ô, velho, e o bairro? É, freguesia do ó. Toda freguesia do ó. Freguesia do ó. Perto da marginal, amigo. E aí? É. E o time? Time? É. O melhor time do mundo. Sobe o hino, mano. Qual hino? Como assim? O hino. O nosso, o hino, mano. Barcelona? Coringão. Qual hino? Ah, tem que ficar ligeiro, porque tem uma pá de Zé Ruela aí que quer se perfazer em cima da gente. Aí fala aí, também. Tem uma pá de Loki aí. Ô, amigão. Opa. Pá de Loki. O Tite, ele vai preservar o Vander Walter no gol do Corinthians aí pra essa partida diante do Vitória, cara. Você acha que o Tite tá correto ou você acha que o Cássio já deveria voltar? Sim, o Walter tem feito um bom trabalho no Corinthians, acho que ele devia permanecer, sim. O Cássio perdeu a voz, será que é porque ele deve estar meio triste? Então, Sombra, o Cássio, ele foi no velório da avó dele aí, você lembrou bem, por isso que ele desfalcou o Corinthians essa primeira partida contra o Grêmio. E ele ficou sem treinar aquele período, né? Então isso daí também pode ter pesado. Mas pra falar a verdade, cara... Esse Walter é bom, hein? Pega muito, cara. O Walter hoje, ele é o segundo melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro. Só perde pro Cássio. Como atividade, seu louco? Como atividade. O bom brasileiro é o Cássio, o segundo pelo Walter. Ah, você tá de brincadeira, mano. Não, eu concordo com você. Tá de brincadeira, velho. Aí não, né? Eu concordo com você. Oh, sacanagem. Volta a volta se pegar no gol, mano, com aquela mão de virar panqueca. Se ele for melhor, só se ele for melhor, ele em segundo lugar. Ele, o prazo é o primeiro. Oh, não, é um desafio. A Renata Fan poderia ir pro gol e fazer uma partida. Eu tenho certeza que ela vai melhor que o Denis, cara. Não, mano. Sacanagem. Ô, o Denis tá escutando o programa. Pô, sacanagem. Então, é pra ele melhorar, pra ele aprender. Chama-se psicologia reversa. Não, essa é psicologia destrutiva. Vocês são loucos. É psicologia reversa. Acho que o goleiro, eu não sei se temos um melhor goleiro no Brasil, mas acho que no primeiro patamar, aí a gente tem o Fernando Praz, tem o Cássio, o próprio Walter Reserva, acho o Marcelo Groi, o Fernando Praz é carro batido, né, meu? Mas é verdade, se lesionou. É louco, mano. Mas é bom, hein? É. Não, ele é bom. É o carro batido que arrancou eles. Não, é um carro batido que anda bem. Embora vocês não reconheçam, mas o goleiro do Santos, ele é bom, hein? Eu não acho que o goleiro do Santos seja ruim. Não, ele não é ruim, mas eu acho que esses outros não entra nesse patamar aqui, RG. Patamar do quê? Não entra nesse balaio. Patamar vai colocar o Vanderlei no mesmo patamar aí. Patamar do Fábio, do Cavalieri, do Cássio. Para. Do Fernando Praz. Pelo amor de Deus. Para, mano. Pelo amor de Deus. RG, eu não vou te expor, vai. Não, ele é você tá se expondo. Calma. Eu considero Cássio, Fernando Praz, Vanderlei, eu considero como bons goleiros. Não, no mesmo nível não. Não, Zé Pai. Não. O do Corinthians e do Palmeiras estão um nível acima. Então não tá no mesmo balaio. Não, tá. Um nível abaixo. Mas, não, tudo bem. Mas o Vanderlei é no mesmo nível ou pior que o do Cruzeiro. Não, mas ele falou lá do Fábio, de quem mais? Não, você falou? Ele não falou Fábio. Você não falou Fábio? Não, o Fábio hoje, ele tá entre os goleiros mais tops do Brasil, ó. Fábio, Cavalieri. Não, Cavalieri, Fábio. Não acho. Cavalieri, o Vanderlei como Cavalieri? Peraí, calma, só um minutinho. Pra não ficar o dito pelo não dito. Eu não falei que hoje o Cavalieri é melhor do que o Cássio. Eu não disse aqui, é RG número 2. Tô falando do Vanderlei, não tô falando do Cássio, mano. Pô, tô falando do Vanderlei do Santos. Não, mas você não entendeu, RG. O que eu tô falando aqui é com relação aos goleiros tops do Brasil. Você pega ali, ó. O Cássio, eu acho ele melhor do que o Fábio, tá certo? O Fernando Praz, eu acho melhor do que o Cavalieri. Mas esses quatro, eles podem estar dentro do mesmo balaio. Eles podem estar. São os goleiros mais tops do Brasil, assim como Marcelo Groi, o Vitor, etc e tal. Agora, por exemplo, o Vanderlei, eu acho que ele tá no mesmo patamar do Denis. Ele tá um degrau abaixo. Ele tá no outro pote. Acho o Vanderlei mais seguro que o Denis. Não, mas mano, mas ele tá no mesmo patamar do Denis. Ele não tá, por exemplo, no pote junto com o Marcelo Groi, com o Vitor, com o Cássio, com o Fernando Praz. Por exemplo, se fosse um avião, ó, o Fernando Praz, o Cássio, o Vitor, o Marcelo Groi, o Alisson do Inter, eles estão ali perto do piloto. O Vanderlei, ele tá lá na asa. Você é um brincalhão. Você colocar o Vanderlei com o Denis, você é um brincalhão. Tá na classe. Você concorda com isso? Cai por terra toda a estima e consideração que eu tenho pelos seus comentários, não caiu, não, velho. Não, tá de brincadeira. Ô, Silvio, você concorda que todo esse povo tá na executiva e o Vanderlei dos Santos tá na econômica? O Denis. Com certeza não. Mano, é um brincadeão. Deixa eu te falar. Ele não entendeu o que a gente falou. O Walter vai entender. Joga melhor que o Denis. Como que é? Walter, com um braço só, joga mais que o Denis. Não, o Walter é um puta goleiro. É que não era essa comparação. Não, mas, ô amigão, com relação ao Walter, o Walter ainda acha ele mais seguro do que o Cássio na saída do gol, cara. Com certeza. Ele é mais rápido. O Walter ele é um goleiro, assim, mais sólido, passa mais segurança. Só uma colocação em relação ao que vocês falaram, em relação ao torcedor entrar no centro de treinamento para conversar com o jogador. Você que estava lá? Você entrou? Não, nunca, porque eu não sou desse tipo de torcedor. Eu sou totalmente contra esse tipo de ação, entendeu? Uhum. Inclusive, eu acho assim, então quando a Gaviões perdeu o carnaval, os jogadores têm o direito de ir lá na Gaviões e reivindicar o carnaval que eles perderam, entendeu? O Benja sempre fala isso. Não, mas entendeu? Poderiam, não então, foram assim, porque não quiseram. O cara está trabalhando, tudo bem, ele ganha dinheiro, ganha 300 mil, 400 mil, 500 mil, tudo bem. E concordo também. Só que assim, não tem direito de ninguém ir lá invadir, ou mesmo a diretoria permitindo ou não, ir lá conversar com ninguém, entendeu? Porque ali ele está no local de trabalho dele. É a mesma coisa, você faz um programa mal hoje, chega um ouvinte como eu, chega aí no estúdio e fala, não sei o que, entendeu? É a mesma coisa, então acho que não tem direito. Mas acontece de vez em quando. Mas aqui, você não sabe o que acontece, cara. Ele tá dentro do estado, ele pode vaiar, entendeu? Os caras que ficam aqui fora xingando o Benjamin, você não entende. Mas, ô amigão, eu entendo o que você tá falando e eu concordo na parte teórica. Mas na parte prática, sempre foi assim, Tá certo? Torcedores indo em clube, questionando jogadores, diretores abrindo portões aí pra que a torcida entre, né, e reivindique. Eu também acho que tá errado, Mota, mas isso sempre aconteceu no Brasil e não é uma novidade. O cara, quando decidiu se tornar um jogador de futebol, ele já sabia de tudo isso. Então eu acho muita hipocrisia o cara vir hoje na frente das câmeras, então... Porque isso daí acaba pegando a gente de surpresa. Por que de surpresa? Isso, desde a década de 70, RG, acontecia em clubes. E principalmente no Corinthians, porque a torcida do Corinthians, ela sempre fez muito isso daí. De entrar, reivindicar, cobrar. A Gaviões da Fiel, que inclusive é a torcida que teve ali os representantes aí conversando com os jogadores, ela nasceu no ano de 1969, inclusive para combater, RG, a ditadura militar, inclusive a ditadura imposta pelo Vadir Helu dentro do Corinthians também. Era uma ditadura que existia dentro do Corinthians e a Gaviões nasceu justamente nesse período para poder combater esse tipo de atitude. Mas era uma outra situação, então, né? Ela já nasceu num contexto político de contestação. Então isso sempre aconteceu. Então os jogadores agora virem, ai, porque a gente não se sente à vontade, etc e tal. Gente, não houve agressão. Os torcedores entraram lá para conversar com os jogadores. O jogador não tá satisfeito. Ai, me incomodou. Vai jogar no Catar, velho. No Catar são mais. Mas o jogador tem o direito de falar, mano, que se incomodou. Dessa torcida. Ah, acho, dessa mas, torcida mimimi, mas, mano, dessa. Essa torcida que você falou, da data que nasceu até hoje, ela passou por transformações que hoje não se admite dentro da sociedade. Essa torcida que começou lá e depois as outras, elas tinham uma finalidade, né? Era de apoiar, era de incentivar, era de fazer festa, era de brincar dentro do estádio. Foi passando por transformação e se deixando transformar de uma maneira que hoje não dá. Mas, RG, a torcida organizada... perdão, senhor, fala aí. Não, foi... Não, mas o RG, a torcida organizada, ela nada mais é do que um reflexo da sociedade, é uma extensão da sociedade. Antigamente, a sociedade não era violenta como é hoje. Tem que ser corrigido. Entendeu? Então, mas é que tá. Essa correção, RG, só vai acontecer quando houver uma lei severa no Brasil e no parágrafo de baixo, num contraporto do que falou. Mas não vamos entrar de novo nesse debate, não, né? Não é um debate, é só uma colocação. Então, amigão, eu até entendo aí os jogadores, a sua explanação também. E eu concordo, na parte teórica da coisa deveria ser assim. Mas infelizmente na prática não é. E o jogador, quando ele resolve ser profissional da bola, ele sabe de tudo isso. É que na hora que convém, ele idolatra quando o torcedor. Convém, na hora que não convém, ele vai lá e fala, me senti. Oi, bicha boa. Aquele carro batido lá que vocês levaram lá pro Corinthians, lá vai operar, agora vai ficar 40 dias fora, hein? Eu vi. O Bruno vi. Paulo. Carro batido, hein? Não, mas ele não é jogador do Corinthians. Como diz o Mano, pelo menos a recuperadora é boa, entendeu? Você vê o Renato Augusto, né? O que ele fez ano passado quando ele recuperou ele. Ah, mas na HDI. A retífica. A HDI não demora 40 dias, não. Mas, ô amigão, mas ele não é jogador do Corinthians, velho. Ele tirou o chato da gaiola das loucas e recuperou o cara no futebol. E o chassi desse cara deve estar remarcado, hein? Não, mas, ô amigão, o negócio é o seguinte. Gaiola das loucas? O negócio é o seguinte, com relação ao Bruno Paulo, aconteceu o seguinte. Ele foi lá fazer um exame, ele nunca tinha entrado numa máquina de ressonância. Falou, olha, que isso? Ele achava que era a máquina do tempo, né? Aí o negócio que aguentou, velho. O negócio que aguentou o problema ortopédico, viu? A ressonância que aguentou ali um problema ortopédico que ele tinha. Então o negócio é o seguinte, Motinha. Ele começou a chorar na sala, copiosamente. É verdade. Ele começou a chorar copiosamente na sala, porque ele já tava sem contrato com a Audax. Ele falou, eu não tenho plano de saúde. Eu vou ter que me tratar no SUS. Aí veio lá o Roberto, mas é verdade, o Roberto pegou e falou, calma garoto, calma, tem aqui o santo, tá certo, aí entrou o Tite com uma túnica branca e aquela sensação, aquela musiquinha. O Tite não tá levantando mais nada, hein, velho, é verdade. Não é mais esse santo que você tá pregando, não. A gente precisa trazer pro ar, RG, esses detalhes que às vezes a galera não conhece. Mas deixa eu te perguntar, mano. Então entrou o Tite, RG, com uma túnica branca, uma aura que cegou alguns que estavam ali dentro. Cegou. Porque o Tite, ele tem como se fosse uma luz, sombra, de sala cirúrgica. Quando ele chega, vem aquela aura branca que é visível. Ele não falou isso, não. Dizem que até o Benja, que não acredita em nada, disse que ele começou, mudou a cabeça do Benja. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. O Paulo pegou na mão do Tite, RG, começou a chorar de maneira copiosamente, mais ainda, e falou, o senhor me ajuda, professor? Aí o Tite falou, professor, beleza, não tem jeito. Beleza, você vai ser curado. Levanta e anda. Deixa eu fazer uma pergunta. Levanta e anda. Aí o Bruno Paulo saiu andando. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, mano. Pra você e pro ouvinte corintiano. Psicologicamente, o Wagner Love incentivou o André ou deu o tiro de misericórdia? Desculpa, RG. O Wagner Love. Psicologicamente, ele incentivou o André ou ele deu um tiro de misericórdia? Vamos explicar do que se trata, né, mano? Com relação ao depoimento dele, né, na internet. Caiu na internet um bate-papo aí do Wagner Love, não sei com quem que era, onde o Wagner amiga, Love, uma amiga, etc e tal, onde o Wagner Love falava aí sobre o André, né, mano? O que, que o Wagner Sim. Love falou do André? Então, Sombra, ele fez algumas críticas aí com relação ao André, e a principal foi a seguinte, até de maneira irônica ele falou, inclusive já falei isso até pra ele, se referindo ao André. Eu, quando tava aí, pelo menos corria, se Nossa. Referindo àquela má fase aí que ele teve no Corinthians, aí que ele ficou algum Não tempo acertava sem, o gol, né? sem fazer gols, etc e tal, a torcida começou a pegar no pé dele. Dizendo, fazendo uma alusão de que o André não corre, Domênico Gato. Mas eu não achei isso daí, talvez, Sombra, polêmico, não. Porque o Wagner Love, ele fala em tom irônico, ele tá ali brincando. É, no próprio áudio que vazou, ele não. diz que ele conversou com o André. Então, RG... Mas não é como ele falou, mano. É como o André recebeu isso via universo, né? Não é porque entre eu brincar com você é uma coisa. E, de repente, eu colocar uma coisa sobre você no ar, uma coisa que vá te deixar constrangido, é uma outra situação. Não, mas o problema foi quem vazou isso daí. Não partiu do Wagner Love jogar isso na mídia, né, RG? Então, por isso mesmo. Foi essa amigos, porra desses né? grupos aí que pegam uma pessoa que às vezes que é maldosa, ou então não tem nem maldade, mas passa pra um amigo e fala, ó, se liga não, que o cara foi sacana. O cara quer aparecer, né? Quem vazou foi sacana. E você, ouvinte, o que você acha? Não falou nenhuma mentira, né? É pior, então, por isso não mesmo. Corre, não corre o cara não tinha nada, aquilo cara... é um morto, entendeu? É, mas não consegue matar uma bola, não sabe o que é uma bola, entendeu? Muito bravo. Foi um refúgio do Santos que veio pro Corinthians e. Do Sport, do Santos não. Não, teve uma passagem pelo Santos. Mas ele não foi pro Corinthians. Ele fez em cima do Neymar e do Ganso na época, ele não jogava nada também na época. E o alemão lá, né? Entendeu? Ah, ficaram vários. Silvio. Esporte, jogou mais ou menos no Sport. Pra jogar num time pois grande, não tem condição. Silvio, não, pois é outro Silvio, é esse aqui, não é o pai da Patrícia. É o Silvio ouvinte. Silvio, grande abraço pra você, obrigado, bom fim de semana. Obrigado vocês, um abraço e continuem assim, o programa de vocês é muito bom. É nóis. Valeu, cara, obrigado. Valeu, obrigado. Feirão na Fábrica da GM neste sábado e domingo, venha comprar direto do pátio e aproveite. Extra, você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Mande aí a sua mensagem através do nosso aplicativo. Daqui a pouco a gente vai trazer mensagens aqui dos nossos ouvintes, tá bom? Através do aplicativo da Energia, você tem canal direto para mandar mensagem aqui pro Estádio 97. Também quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Quem falar recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. E dizendo Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, vai concorrer ainda hoje a um kit da Dutra Máquinas. Estádio 97, da Energia 97 FM. Lembrando algumas informações rápidas, né? São Paulo acertou com o Ítalo, jogador do Audax, 28 anos. Deixa eu ver o que mais que não temos de novidade hoje. Ah, o Felipe Gabriel, que não joga há 10 meses, passou pelo Nossa. Palmeiras, ex-portuguesa, tá indo pro Vasco da Gama. Vai que, né? É, vai ficar de férias lá agora. Tem jogador que ele fala, posso passar férias aí? Posso vai passar férias que. Aqui? Mas será que dá doses, né? Porque o cara não se machuca porque quer, né? Pior, é a profissão dele. É. Lembra do Pedrinho? Não é? Jogava bola, né? Tem jogador que dá uma zica. Jogava bola. Ué, né? O Cleiton ficou quanto tempo machucado, Dodô? Quase um ano. Quase um ano, né? E no jogo de amanhã, o Barrios se machucou, não atua. E o Dudu, vai ser reserva. Hein, Dudu! Mas não pode entrar jogando, né, Sombra? O que explicou, né? O time jogou tão bem, o cara não pode chegar jogando. O que explicou que ele tá voltando, né? Ficou muito tempo fora. O RG, o Dorival diz aí que Lucas Lima e Ricardo Oliveira são dúvidas. Jogo contra o Curitiba. Só se for pra fazer um pouquinho lá, só pra justificar a convocação, né, na seleção brasileira. O Neymar, saiu a informação uns dias atrás que o Neymar deveria renovar com o Barcelona até 2000 e tralalá, né? 2021, 2022. Mas ele falou que tá estudando proposta, né? E aí agora chega, tá estudando ofertas de Paris, Real e United. E uma pessoa com a qual eu estive recentemente, talvez tenha uma proximidade maior com pessoas envolvidas aí, diz que é o seguinte, que a proposta que tem lá do Real Madrid pro Neymar, diz que é uma absurdo. Coisa assim que você fala, cara. Negócio é absurdo. Rejeitar. Não, é muito maior do que o que ele ganha no Barcelona. Diz que é uma coisa monstruosa. Seria uma loucura, né? O cara sair tipo do Barcelona. Loucura. Sair do Barcelona pra jogar no Real Madrid, velho. É uma coisa que seria uma. Há quem diga que, na verdade, o time de coração dele seria o Real Madrid. Mas sabe que é. Não, não, tem depoimento dele desde criança. Ele é, cancelou. Não, não, é ele dizendo que gostaria de jogar no Barcelona. Eu também nunca vi. Você viu isso? Sim, sim, tem. Tem entrevista. Tem, aí, então, traz aí, mostra aí. Ah, tem entrevista. Não, eu lembro dele, uma entrevista agora, dele na agora, uma outra coisa. Falando, eu não sei se essa. Eu não sei se essa jogada toda, mas se essa mudança toda, mano, também não pode ter um peso aí a situação dele com legislação lá, com relação a todo esse imbróglio que mas teve. Não sairia da Espanha. Não, mas sim, e o Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain eu não acredito muito, não. Mas ele iria, iria para Paris Saint-Germain se o Paris Saint-Germain pagasse a parte dos impostos. Tem um peso muito grande Na França, nisso, os impostos são muito altos. É, Paris Saint-Germain só se falasse assim para ele, olha, mas nós vamos trazer aqui mais uns canhões aqui. É. O círculo do Neymar, Sombra, eu acho que é muito limitado, cara. Com relação ao Real Madrid, eu duvido que possa acontecer, ainda mais direto, saindo de um clube e indo para o outro. Eu duvido que isso aconteça. Desnecessário, né? Bayern. Sinceramente, não vejo o Neymar jogando na Alemanha. Ainda mais ele mimimi do jeito que é, que encosta, cai, ai, olha feio. Imagina o Neymar jogando no futebol alemão. Os caras iam arrepiar ele. Eu acho que o único futebol que talvez abrigasse o Neymar e ele jogasse bem fosse o inglês, RG. E talvez aí da Inglaterra, o único time para que ele não dê um downgrade na carreira dele seja o Manchester United. Porque o Manchester, inclusive, RG, tá pensando na possibilidade de contratar o Ibra. É. Imagina se o Manchester leva para lá o Ibra e o Neymar. Aí seria uma boa, cara. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97, daqui a pouco tem piada, hein? Daqui a pouco tem piada. Não é do palhacinho, perdão, mas... Como é o que assim, temos. Perdão, é muito véio. Melhor, né? Lógico. Perdão não, velho. Desconfio. Vamos falar do cartão Zoom, mano? Opa! Manoqueiro. Vou comer aqui, você tá mastigando, desculpa. Ah, tá com churros na boca. Ah, mas você já fala do Zoom. O Domênio tá mastigando também? Tá com a boca cheia? Todo você? Mundo com bora, churros boca na cheia, boca, velho. Então vai, engole e fala da Recobri Plástico. Como assim, engole? Você tá louco? Vai falar uma coisa. Engole, velho. Vai cuspindo. Olha só, Motinha. Presta atenção, você que tá no seu carro agora. Sim. Você que anda com problemas de infiltrações... Problemas de goteiras. Horrível. E a tua casa tá cheia de umidade. Nossa. Tem aqueles bolor preto, aquela coisa preta. Fica, Nossa. Aí vai uma visita na tua casa, vê aquele negócio preto. Aí você fala que é uma instalação artística. Mas não, isso daí é um probleminha que deu aí. Você fica dando desculpa, né? É. Arruma desculpa pra tudo. Não pode, cara. Você tem que resolver o problema. Resolva o problema. Extermine esse problema com impermeabilizante Recubriplast. Meus amigos, Recubriplast é 3 em 1. Primeira de mão sela, a segunda de mão pinta e a terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que tem garantia de 5 anos. Olha quantas vantagens você tem quando você adquire o produto impermeabilizante Recubriplast, hein? Olha, você vai encontrar aí Recubriplast nas boas lojas do ramo. Aliás, você pode consultar as lojas aí. Elas estão detalhadas lá no www.sinteplast.com.br, tá bom? Boa! www.sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Bruno! Também pro Antônio Sérgio! Também pro Rodrigues! E o grande Cafu! Cafu! Eles lá das lojas comercial Rafael, lá ouvindo a gente atentamente todos os dias. Boa. Muito obrigado pela audiência! Meus amigos, já sabem agora, né? Impermeabilizantes, Recubriplast, máxima proteção... Para toda a sua casa, RG. Boa, Dodô. É isso mesmo. Tava, olha que coisa, né, cara? Tava tentando baixar os e-mails aqui. Mas o que vem de e-mail de porcaria, de propaganda por de porcaria. Isso aí me lembra até uma vez que o Bá fez uso disso aí, ó. O cara aqui, ó. Ultimate Pump. A bomba peniana. Consiste num vácuo criado dentro da bomba que vai induzir um fluxo maior sanguíneo. Aumentando o calibre, velho. Calibre. Isso aí, lembra? Agora, Sombra. Quem você acha que no Estádio 97, velho, já fez uso? Mas pode, olha, vale apresentador, produtor. Vale corredores da rádio. Mas não. Quem já fez uso de uma bombinha? Insubstituível. A cara dele. Vieira, a cara dele. Ah, o Vieira também. Mas aqui na produção também tem, velho. Aliás, vamos dar um toque pra galera com relação a esse problema, porque, ó, quarta-feira, RG, vem aqui a nossa psicóloga, né? A nossa sexóloga aqui, Sombra. Uma vez foi perguntado. No palhacinho de manhã. Toda quarta ela tá aqui, já esclarecendo dúvidas amorosas, aquela coisa. Sim. E aí ela falou sobre isso aí, só. Ela falou que isso é um perigo, viu? Ah, é? Que pode romper algumas artérias que você não percebe, sim, pode ter complicações. É perigoso, viu? Pode sofrer um derrame muito sério. É, né? Verdade, ela falou aqui. O quê? É colocar a bisnaga dentro aí, do negócio? Falou? Na bomba. Ah. Oh, se você for levar o pé da letra, Domênico Gato, tudo pode sofrer talvez um derrame. Você sabe que... Eu tô falando, né? Nos Estados Unidos, os caras inventaram uma técnica, né? E aí o cara tem treinando e tal. Depois começou a aparecer uns problemas, velho. O cara teve que, ó, cortar fora, velho. É mesmo. É. Se você tem um outro problema aí, né? Teve um problema. E os caras que fazem com peso? Você já viu peso? Não. O cara amarra um negócio. Uma anilha. Um anel, uma linha. É um anel, mano. O cara levanta é um 20 quilos, assim. Ah, para, vai. E é o pezinho mesmo. Ele vai colocando o pezinho e ele anda e coloca pra cada lado da calça o pezinho. Não acredito. E mesmo. O cara fica o dia inteiro com aquilo. Não, mas aumentar. Não existe. É verdade. Olha, eu vou falar um negócio. Não, tô falando assim, não existe o ser humano, maneira. O ser humano tá cada vez mais cretino, tá cara. Tá louco. Mas por que cretino? Mas, ô Sombra, se tem algo... Você tá de brincadeira. Aumentar. Um peso na bisnaga. Mas, Sombra, se tem o... hipertrofia na jeba. Se tem o vice-versa, você não pode duvidar de nada. Não tem os caras que, pô, usam garrafa, usam, pô... Não, sabe? É uns cone. Meu, louco. Cone. Ah, vocês viram, lembra aquela história lá do Mário Gomes? Chamava ele Mário Senoreira. Mentira, você viu? É mentira. Você viu quem inventou aquela história? Quem inventou? Carlos Imperial. É mesmo? Foi? É. Não, mas ele morreu, não dá pra dizer. Mas ele... Não, mas ele... no documentário do então, ele. Mas ele processou ele, não? Ah, não sei. Não, na época... Não? Acho que não, hein? Ficou esse buchicho aí. Mas se não processou... Disse que foi isso aí, foi mal amado, né? É? É. Tanto chegou, não foi. Falou, você vai ver só, vou me vingar de você. É mesmo? É. A história de Biba Revoltada. Não é isso. Ah, Biba Revoltada, vingativa, velho. Pode. Não. É mesmo? Você é assim, mó? Não, eu não sou. Você nunca fica revoltado. Mas eu conheço. Mas eu conheço. Biba vingativa é um lixo. É mesmo? É. Olha, quando ela se revolta, velho, ela vai até o fim do mundo. Olha ali fora, a plateia, aqui, os nossos ouvintes. Aquele ali, ó. Quem tem cara de Biba vingativa? Ah, o de barbinha. Tem baba de... Tem cara. Mesmo? Baba... Ó, a cara dele. Chega a babar, ó. Ele fica com raiva. Eu fiz uma brincadeirinha com ele, ele falou, vou te pegar lá. Ah, é? É. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, tá revoltado, olha lá. Olha lá, Biba vingativa. Biba vingativa. Que isso. É que nem bichinha pão com ovo. Também fica que bichinha pão com ovo? Fala em vingativa. Ô, mano, vamos falar no cartão Zoom, mano? Vamos lá. Ó. Você que usa o bilhete único em São Paulo e já conhece o Zoom, você viu como ele facilita a sua vida na hora de recarregar o seu bilhete único, é ou não é? É, moleque, mas não é só isso não, hein? Ó, você sabia que Zoom faz muito mais que isso? Com o aplicativo Zoom, cara, além de recarregar o seu bilhete único, você paga contas aonde você estiver, você recarrega seu celular de várias operadoras e pode até mesmo, cara, ter um cartão de débito com a bandeira Mastercard. É isso aí, cara. Você pode ter até um cartão de débito com a bandeira Mastercard. Top demais, hein? Recarregar o seu celular, recarregar o seu bilhete único, pagar contas. Esse é o Zoom, cara. Descubra agora tudo que Zoom pode fazer para facilitar a sua vida, tá legal? E se você ainda não tem o aplicativo, baixa agora mesmo o Zoom no seu celular, cara. Você não sabe como é que se escreve? Vou soletrar pra você. Se liga só, Motinha. Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Tá esperando o quê? Baixa agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular e faça parte dessa evolução, RG número 2. E lembrando os ouvintes do Estádio 97 que entrarem aqui dizendo o seguinte, recarregar o meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Sim. Não é que ele concorre não, RG. Já leva? Não é que ele participa de sorteio não. Já leva. Ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. De grátis. Pra gastar como quiser, RG. É, isso aí. Nada mal, hein? Boa, Feirão 50, na então, fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mais ouvintes no ar, 3284-7097. Atenção, Grazadec. Já vai. Grazadec. Alô. Me fala. Alô. Boa noite. Boa noite, quem é? É o Renato. Renato do que, Renato? Renato José de Oliveira. Quantos anos, hein, Renato? 3.4. RG, 3.4, e aí? Não, tem que ser 3.8 pra ser Oliveira e Oliveira ser azeitona, entendeu? Azeitona Sensacional! Bota! Ó! Ah. Aí tá mal-humorado hoje, gente. Não, é saudade. Não rolou. Isso é, é saudade. Ah, é bicho vingativo. Ó, esses trocadilhos, isso, cara, tá precisando, é saudade. Tá precisando de professor de letras pra fazer interpretação de texto. Entendeu? Comprar o pacote ali no Xing. Isso é saudade. Tá de brincadeira. É saudade. Da trilha lá. É? Comprar o pacote. Meu Deus, olha, o Domênico, cara. Saudade. É que o Domênico é um baita profissional. Muito é. Obrigado pelo baita profissional. Ele chega e fala assim, olha, eu assumi, ele falou, eu assumi essa posição de bater palma pra tudo que o velho faz. Eu? É. Mas é, então, apoio. Mas você não acredita na psicologia reversa. Depois da merda desse puxador aí, Só botou o trocadilho pra baixo. Brincadeira. Não incentiva. Não incentiva. Denigre o produto. É. Quer dizer, vai o quê? Quer o quê? É o que tem. Meu Deus, céu. E aí, qual que é o bairro? Jardim Alto da Boa Vista. Jardim Alto da Boa Vista. Ah, então tá bom. E o time? Aqui é Corinthians. Coringão. Ô, amigão. Fala aí, mano. O Corinthians começou a primeira partida do Campeonato Brasileiro aí meio a 20 por hora e acabou empatando com o Grêmio. Mas o Corinthians ele vai ter a chance agora no próximo domingo aí de encarar o Vitória e vencer, hein, cara? Expectativa pra esse jogo aí e o Walter vai pro gol. É, eu acho o Walter melhor na saída de gol, mano. Também acho. Valtão aí, ele é mais seguro do que o Cássio na saída de gol. Ô, mano, você acredita que nessa história que o Walter foi oferecido ao São Paulo? Não. Na época? Não. Tá bom. E outra, mano, tá na boa. É muito melhor ser reserva no Corinthians do que titular em São Paulo. Não é verdade, velho. É verdade. O cara não é reserva de qualquer um, é reserva do Cássio, pô. E o Corinthians é um time que tá direitinho, mas é verdade. Tá louco, vai. Mas, ó, pro São Paulo seria um excelente nome, velho. O Cássio, volto a falar aqui, o Cássio não, o Walter, ele é o segundo melhor goleiro do Brasil, só perdendo pro Cássio. Mas, ô, amigão, inclusive uma notícia aí que gerou um pouco de polêmica aí foi essa conversa que os torcedores tiveram aí com alguns jogadores do elenco. E eu conversei com uma pessoa que esteve presente na conversa, e essa pessoa me disse aí que não houve nada, absolutamente nada de constrangimento por parte aí dos torcedores para com os jogadores. Inclusive, parte dessa conversa, RG, foi para dar apoio pro André, que tá sendo questionado pela torcida. Os caras foram lá conversar com o André e dizer para ele ficar tranquilo que a má fase vai passar. Uma pessoa que esteve na sala, é verdade. Porque o Guilherme Mota, tanto é que quando ele foi questionado na entrevista, ele não tava nem sabendo, ele foi questionado lá. E o próprio Guilherme, ele falou, então, eu tava numa atividade, acho que na academia, e ele foi pego aí de surpresa pela declaração ali do jornalista que fez a pergunta para ele. E o próprio Guilherme falou, então, não me sinto à vontade, e foi nesse contexto, porque ele não sabia o que tinha sido, não sabia se tinha sido uma invasão ou coisa do tipo. Mas, de uma pessoa que esteve presente nesse diálogo com os jogadores, e volto a falar aqui, com consentimento da diretoria do Corinthians, me disse que não foi nada de tipo cobrança, pô, joga no amor, joga no terror, não foi nada com um dedo na cara, foi mais aí pra dar, talvez, um voto de confiança pro elenco. Tudo bem, mano, eu entendo, mas não... É que vocês da imprensa gostam de deturpar. Então, eu entendo, mas não compreendo, porque você atribuir a uma torcida organizada, uniformizada, ela ter o direito de representar, se é que tem 30 milhões de torcedores num time... É que não cabe 30 milhões numa sala. Eu acho que não corresponde, eu acho que não tem esse direito, entendeu? Quem é ela pra ir lá e falar, olha, tá apoiado ou não tá apoiado? Dois deles ali, sim, RG, funciona. Dois dos que estavam ali eram psicólogos. Mas eram... Mentiroso. Psicólogos e possivelmente grandes diplomatas. Ah, com certeza. Grandes diplomatas estavam lá. Usam bem as palavras. Ô, amigão. Mas nessa comissão tinha mulher ou não tinha? Não. Ah, então não vale. Se não tem mulher, então não serviu de nada. Mas, ô, amigão, um dos jogadores que a torcida foi lá meio que dar uma moral pro cara e falar, essa má fase vai passar, é com você que nós vamos até o final, foi o André, cara. Olha, eu sinceramente, eu teria que ter muita paz de espírito pra olhar pro André e falar, acredito em você. Mas você acredita mesmo? Mano, depois que eu fui pro estádio e gritei o nome do Romero pra ele entrar, eu não acredito mais de nada, cara. Isso é verdade, velho. Mas tá bom, mano. Então, tá, torcedor faz umas coisas que não dá pra acreditar, né, velho? Você só tá ratificando a minha observação, porque deve ser complicado, cara. Você chegar lá e... Chega lá, força, André. Força, André. Estamos com você, André. Mas, ô amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora, se você ganhasse aí um cargo no Corinthians, se você fosse agora um diretor de futebol, o Roberto ia olhar pra você e ia falar o seguinte, o Roberto, o Edu, o Alessandro, tá certo? Eles iam olhar pra você e iam perguntar o seguinte, aonde esse time do Corinthians pode melhorar? Nos sugiram nomes. eu acho que tem que ter um cabeça de ar ali, mano. Estilo... É igual o Ralf, não vai ter, né? Um volantão tem... ali. É essa posição, acho que tá pesando. O Elias acho que não sai pro jogo por não confiar muito também no Bruno Henrique, que é... Meu Deus do céu, é uma íngua, velho. Eu acho tão ruim assim? Tá. Ah, o Bruno Henrique tá muito mal, Sombra. Ele não tá acerta assim? Um passe daqui na porta. O que é uma íngua? Uma afta. Não, é uma afta. A íngua, por exemplo... É um inchaço. Íngua é... Você tem um inchaço dos gânglios que produzem as suas defesas do organismo. É. Então, furúnculo. Não chega a ser um furúnculo, porque ele não tem cabeça, não vai... Então, você não vai espremer, incha, entendeu? Fica aquele caroço, geralmente pode ser assim. Então, na virilha, lugar, pode... debaixo do braço. É só um caroço, entendeu? Então, quando o Williams começou a jogar, eu criei uma esperança. Falei, velho, o Williams, ele é bom, ele é raçudo, mas só que ele é muito afobado, ele chega a fazer muita falta desnecessária. Mas ele tinha. Era pra ser ele o cara ali daquela posição. Sim. Concordo. Porque eu acho que o Christian também, acho que ninguém quer ele mais no Corinthians. Não é possível, meu, porque o cara tá. Tá mais tempo lá do que... É muito estranho, né, velho? E não entra, velho? Esse Christian tá passando batido, né, mano? Ninguém cobra, ninguém fala nada. É muito estranho essa história. Agora não tem o que fazer também, viu, RG? Agora é... Segura na mão do Tite e vai, porque... O Christian, ele tem contrato com o Corinthians e possivelmente o Corinthians ele não vai conseguir colocá-lo, talvez, em alguma lista de negociáveis. Porque quem vai pagar 500 pau pro Christian em algum time brasileiro? Ninguém. E sem jogar ainda, né, mano? Pois é. Ninguém vê o cara jogando, quem vai pagar isso aí com o cara? Mas eu acho que o Tite ele poderia dar uma possibilidade. Porque até o Elias ele deixou no ar aí numa declaração que ele deu, falou, ano passado o Christian teve um problema interno que cabe somente a gente aqui conversar a respeito. Aí depois o Tite numa outra declaração ele falou, não teve problema não, ele colocou panos quentes. Mas eu acho que o Christian poderia ter uma possibilidade, talvez, de entrar em algumas partidas do Campeonato Brasileiro pra poder jogar. Ele foi reserva do time reserva. Que jogou contra o Cobressal. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Renato, e pro Mano. O Christian não é mais um garotão, né? Quantos anos tá? Não, o Christian já tem uns 30 e... Vou puxar aqui, mas tem mais de 32. É. Essa função, às vezes, de volante é função de caça. É o cara que cobre subida de lateral. É o cara da marcação. Todo mundo hoje marca. É um pulmão, né? Tem que ter um pulmão... Eu não vejo muito... Tem que ter dois pulmão, né? Dois pulmões, é verdade. Tem que ter dois. Hoje em dia tem, velho. Eu não vejo muito o Christian nesse 33, pique, viu, mano? Cara? Dessa função. Vai fazer 33 esse ano, ó. Dia 25 de setembro. Ele tem 32, mas esse ano faz 33. Com essa idade, eu lembro que quem tinha um pulmão danado que correr era um tal de Fernando, que jogou no Palmeiras. Até 40. Mineiro também. E o Mineiro, mas esse tipo de jogador assim é raro. Agora esse Christian não me parece ser o caso. Aliás, o Fernando acho que foi até 42, velho. Falou. Ah, mas é normal. O Fernando foi até... Mas, ô amigão, eu não vejo, talvez, com esses olhares que muita gente coloca o Corinthians aí, talvez, em descrédito esse ano, porque eu vejo muita qualidade nesse time do Corinthians, assim como eu vi o ano passado também. Pô, falar em qualidade, como tá jogando bem o Hudson, né, já que vocês estão falando de volante. Ah, te catar, Hudson, velho. O cara tá bem, hein? É, Hudson. Capitão, velho. Hudson bom é o Edson e o Hudson, mano. Ah, para. Mas o negócio é o seguinte, cara, eu não coloco o Corinthians aí, talvez, como o cara tá fora do baralho, não. Porque a hora que o Tite conseguir entrosar esse time, assim como entrosou o ano passado, eu tenho certeza que o Corinthians ele vai colher bons frutos aí. Tudo bem, pode ser que talvez não seja campeão brasileiro, o Palmeiras hoje está com um time talvez mais redondo, o Cuca está acertando o time, pode ser. O Atlético Mineiro preserva um elenco forte ainda também? Concordo. E o Marcelo Oliveira, que foi contratado pelo Galo, né? Sim, acertou o problema com o Atlético Mineiro. O Corinthians, né, tá forte também, cara. Se acertar o ataque, eu acredito, mano. Pode, mas com esse ataque é que eu não acredito. É que a mídia tem especulado muitos nomes aí, inclusive, amigo, cogitaram até a possibilidade, apesar de eu achar que é difícil, do Leandro Castan, cara. O Leandro Castan, quando questionado se ele poderia voltar ao Corinthians, o cara balança, Sombra. Mas ele teve uma cirurgia no cérebro, né? Não, mas já tá bem. Tá bem? Tá bem. O Domênico, depois que fez, só... Ele não teve a mesma sequência. Lembra? Na última temporada que ele teve no ano retrasado. Olha teus amigos aí. É que o Domênico, ele fez lobotomia, foi diferente. Aí, lobotomia? Aí, ó. Olha teus amigos aí. Eu fiz, eu levei umas senhoras pra fazer porque elas precisavam, Tinha um negócio de lobo preto incrustado. Exatamente. O médico definiu como shimeji craniano. As veias. Você viu? O médico definiu lá na... Elas precisavam, levar no exame. Eu paguei do meu bolso. Shimeji craniano. Shimeji craniano. O que é isso? Falou que dava um banho, mas, ô, amigão. Domênio, dava banho. Fala aí, mano. Ah, se você pudesse indicar um centroavante pro Coringão, mano, qual seria o seu nome? Guerreiro. O cara que daria certo no Corinthians era o Balotelli, mano. Ah, também acho. Oh, o Balotelli, mano, maloqueiro. Tá certo, o Balotelli é maloqueiro. Olha, é corintiano, cara, é tudo cópia um do outro. É, né? Mas é verdade, não, mano. Não, fala, um fala, o outro concorda. Balotelli, é legal. Olha, eu vou sugerir um nome aqui, mano. Mano, no Corinthians, velho. Não, mas é que o Balotelli é meio doido, mano. Não sei se ele ia se adequar ao esquematite. Meio doido? Eu queria ver os caras. Aquele negão, mano. Conversa com ele. Aquele negão lá, o Campbell, da Costa Rica, que tá encostado no Arsenal. Esse maluco, se viesse pra cá, tá certo? Vestir a 9 do Coringão. Eu tenho certeza que ele ia ser o artilheiro de todos mas os aí, do Campeonato Brasileiro. Mas aí não vale aquela coisa do salário, vai aceitar ganhar tão menos. Não, mas explica pra ele o que é o Corinthians, o cara vem pelo piso. Ah, vem aqui, claro. Vem pelo piso. Ah, vem. Por isso, vem ganhando sem zin, filho. Por isso que hoje o volante de vocês é o Bruno Henrique. Vem ganhando sem zin, mano. Tem zin? É o piso do Corinthians, hein? Aí, ó, na boa, Sombra, ó. É que eu acho que o Camacho, ele não pode fazer essa função, tá certo? De marcação, é porque o Camacho, ele tem um perfil um pouco mais aí parecido com o Elias. É aquele cara que ele pega a bola aí da zona defensiva e vai na direção do ataque. Mas o Camacho, que é um cara integrado hoje no elenco do Corinthians, se não tiver um plano B, por exemplo, o Williams tá mal fisicamente e é um cara que, teoricamente, ele é muito afobado. É, cada enxadado uma minhoca. O Elias não perde viagem, não. Engraçado, né? Ele começou tão bem, né? Mas ele dá muita porrada. É, então. Ele acaba se perdendo um pouco na força. Ele joga 3 jogos e eu fora. Pode ter então, certeza. Ele de vez em quando é meio estabanado. O Christian, ninguém sabe o porquê ele não joga. Tá certo? Mas, ó, o Camacho, cara. Imagina ali aquele meio-campo do Corinthians ali, ó. Camacho, Elias, Giovanni Augusto, Guilherme e Marquinhos Gabriel. Porra, é meio de videogame, mas é um baita meio campo, mano. É um bom meio de campo, mano. Você não acharia melhor pôr o Elias na função do Rodriguinho e colocar o menino da base lá no lugar do Elias? Então, cara, o Maicon... É porque o negócio é o seguinte, cara. O cara saiu do time. Hoje, do jeito que o Corinthians tá desenhado, você tem ali o Bruno Henrique na frente da zaga, tá certo? Na ponta direita você tem o Marquinhos Gabriel. Ao lado do Marquinhos Gabriel tá o Elias. Do lado do Elias tá o Guilherme e na ponta esquerda tá o Giovanni Augusto. E na frente tá o André. Eu acho que dentro desse contexto aí, cara, ainda mais agora que o Elias vai pra seleção brasileira, esse é o último jogo dele e do Balbuena também, o Maicon ele vai ter essa chance. O Maicon ou o Camacho. Eu, se fosse o Tite, eu testaria aqui o Camacho talvez na posição de primeiro volante, mesmo não sendo a principal característica dele, mas eu colocaria ele pra fazer essa função. O Bruno Henrique também nunca foi primeiro volante, na Portuguesa ele jogava um pouco mais avançado de segundo. E até às vezes, Sombra, até na meia, porque o Bruno Henrique fazia muito gol, chegando ali como fator de surpresa. Ele batia bem de fora da área, né, mano? Na Portuguesa ele aparecia muito chutando pro gol. Então, justamente por isso, cara, o Bruno Henrique adaptado na função de primeiro volante, que já não era dele, eu arriscaria o Camacho. Eu acho que o Camacho não, talvez não vá pior do que o Bruno Henrique tem ido. Mas manda aí seu placar, cara. Corinthians e Vitória jogando no Barradão, 4 horas da tarde, no próximo domingo, velho. Ah, 2x0, mano. E ó, Corinthians, ó, vocês que gostam de querer... Ai, o Corinthians não joga às 11 da manhã, o Corinthians tá sendo beneficiado. O Corinthians fará 2 partidas às 11 da manhã. Só? Ah, não, 2 seguidas agora. Ah, é mesmo? 2 seguidas. A primeira vai jogar agora contra a Ponte Preta no feriado, na quinta-feira, e depois aí no domingo contra o Sport também. É que se continuar esse tempo aí ajuda também. Ah, mas não importa. O problema é jogar às 11 da manhã, acordar cedo. Ei... Os maiores índices de infarto, Sombra, estão atrelados até o período das 10 da manhã. Por isso que é ruim acordar cedo. Você tá falando sério isso? Sim. É mesmo? Para com isso aí. O Sombra acredita nisso, velho. Ó, o Sombra, ele não vai mais... Não, eu não sei se ele não viu isso em algum lugar. Para, ele jogou. O Sombra não dorme mais, você fala isso. Olha como o Domênio quer pagar. Ele não acorda mais antes das 10. Olha como o Domênio quer pagar, Lanche. Eu? Você. Eu? Eu pagar Lanche por quê? Ó, o negócio é o seguinte... Você poderia usar minha vida, você poderia... Para. Então, pra você ver como você é mané. Você poderia mané? Pegar e falar, tá vendo, Sombra? É, eu tô acordando muito cedo, eu acho melhor o horário da locução aqui na rádio começar depois das 10. Você ia chegar 9h30 aqui na rádio, pagar lanche. Eu chego 9h30 na rádio. Não chega 9h30. Ah, então... Mas você acorda que hora? Você acorda que hora? Acorda umas 10 para as 8. O Domênico, então, como você diz, ele quebra na noite. Então, eu arrebento tudo. Às vezes ele chega com cheiro de pinga, rapaz. Não, pinga não. Ah, pinga nem pinga não. Pinga não. Pro dia o Domênico chegou aqui com cachimbo, velho. Ah, que cachimbo? Fumar. Cachimbo da paz? É só se for lá do Gabriel Pensador. Ô, Renato, valeu, parceiro. Cara, valeu. Deixa eu fazer o merchan, Paulo. Faz o merchan. É... Tá deixado, recarregar vai. Meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Ó, velho, não é que você concorre, não. Você acabou de ganhar agora um crédito de R$50 no cartão Zoom. Top, hein? É, Dutra Máquinas e Black & Deck é a parceria forte quando o assunto é ferramenta? A jogada certa quando o assunto é ferramenta. A jogada certa quando o assunto é ferramenta. Logo mais no final do programa você concorre a um kit. Bozano, novo Bozano... Só Bozano me garante tripla proteção... Quando o assunto é diversão? Três vezes mais proteção e diversão. Mas foi um sinônimo. Só Bozano me garante três vezes mais proteção e diversão. Mas ele exprimiu da mesma maneira. Sim. Ganhou o kit top da Bozano, hein? Ô, Sombra, Eu vou tentar fazer um negócio aí que o Rudy falou que não conseguiu. Posso tentar? Quer pegar a mulher. Eu não... Olha, é complicado, hein? O Rudy não conseguiu. Imitar o Motinha. Claro, mas com todo prazer. Porra, mas aí nunca ninguém fez. Bota isso. Um boné vista aérea pra ele aí, bota. Só de imitar o Mota já merece prêmio. Não, mas já ganhou. Só eu sou inimitável. Só de imitar o Mota. Vai. Posso? Pode. É, Sombra, me arruma dois ingressos aí pra mim no Energia na festa junina. Mas que imitar o Mota? É pidão? É isso que você quer dizer? Aí, tá vendo? Como é que você é pidão, hein? Se for legal, vamos ver. Precisa ver se é legal, se vale. Não, ele já imitou. Já imitação já, ô Domênio. Imitou o jeito de ser pidão. Vai ter um trouxa mesmo, velho. Olha, ele foi criativo, Para, ridículo, mano. Mais a votação pra ver se ele ganhou. Ele foi, olha, é o seguinte. Eu voto que sim. Eu vou te dar uma oportunidade de participar... da roleta do estádio 97. Não merecia, depois de uma idiotice dessa. Você vai participar da roleta do estádio 97, tá bom? Oh, ficou legal, Mota. Presta atenção, Renato. Esquece o Mota. O Mota agora não serve. Ó, você vai participar da roleta do estádio 97. Se você acertar, é uma frase com quatro palavras. A roleta vai girar. Você vai escolher uma palavra da frase. Se parar na sua palavra escolhida... Você ganha. Ganha o direito de ser estranho no ninho. Tem que se concentrar, hein, pô. E ganha também ingresso pra festa do Junina do Energia na Veia, dia 25 de junho, com o show dos Titãs. Ô, louco. Eita, porra, aí sim, se concentra, velho. Então é o seguinte, eu vou dizer quais são as palavras. Presta atenção. Você vai escolher uma palavra... As palavras vão girar na roleta. Se parar na palavra escolhida, você ganha. Tá bom? Presta atenção. Beleza. Então vamos lá, anote aí. Presta atenção. Fruta. Fruta. Bagos. Bagos. Morde. Morde. Mano. Mano. Mano. Escolha a palavra. Mano, cara, escolha a palavra. Eu vou de mano. Vai de mano. Eu vou de mano. Então tá bom, vamos ver se você vai ganhar. Rodando. Essa... Gira a roleta. Fruta. Deixa eu mostrar o bago de quem. Ô, você quer ir na festa da véia? Você quer? Ah, eu já tentei te imitar e não me deram. É, não. Mas você quer ir então? Compra. Entra no site comprar, lá e compra, né? Tom. Fazer o quê? Renato, um abraço! Abraço! Valeu, tchau, tchau! Esse é o Estádio 97 da Energia. Mas a roleta do estádio é um sucesso, viu, Bárbara? É, velho. As pessoas, elas muito mandam... Bom. Muito as bom. As pessoas mandam muitas frases... Olha, mano, tá dando risada até agora. Coisa de bandido isso aí. Não, na roleta... Coisa de bandido, não, senhor. Cambada de vadio. A roleta é um sucesso. A roleta, o pessoal gosta de participar. Já, olha, se não fosse legal, o Silvio Santos não faria essas brincadeiras de roleta a vida inteira. Lógico. É roleta, é muito bom, viu? Qual que é a frase, bom. Silvio? Qual que é a frase aqui? Mano, bagos, fruta, morde. É isso? Mano, morde, frutas, bago. Mano, fruta, morde, bago. Então vamos ver se você tá bom, Silvio. Aposta uma palavra, vai. Deixa eu ver aqui. Ah. Fruta. Fruta, vamos fruta. Ver. Fruta. Vamos ver se você acerta. Rodando e dançando agora, vamos lá. Ah, tá parando. Mano, fruta. Morde. Fagos. Mano, fruta, fruta. Oi! Ganhei, oi! Eu vou na festa junina do Energia Galéia. Vai, eu e a Iris. É. Aí eu e a Iris na festa junina. Leva... A festa junina do Energia Galéia é muito boa, viu, Iris? Leva a tua filha. Ela tá triste, ela tá triste, tá se separando. Gosta dela? Se separou. Quem tá se separando? A caçulinha. Mas eu não sabia. Qual é? A caçula. O que, a Patrícia? Não, não, a caçula. Ele tem duas filhas casadas. Minha filha número um. A caçula, que faz 8 meses que casou. Aí já tá. Então, mano, foi nesse casamento. Provavelmente. Imagina. Então, mano, foi nesse casamento. E você? O que você tá achando da semana? A minha está ótima. Ou melhor, está irresistível. Com a semana irresistível, Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto no sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo. 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira. 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é frango. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Por que você não aproveita agora mesmo? Vai lá, acessa. Descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível, Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut. Motinha, notícias do Santos, Mota. RG, Lucas Lima. Fala, Motinha. Né? E não. O Ricardo Oliveira são dúvidas pro jogo contra o Curitiba. Não vão pro jogo. Não vão. Que história é essa dos 10% que o Santos quer? Tem a ver com saída de Lucas Lima? 10%? Vocês não estão sabendo? Não, 10%. Brincadeira, vocês não saberem, né? Não. Poxa vida. 10% é o quê? Que o Santos tem de direito do Lucas Lima? Não, eu tava vendo hoje informações sobre o Santos e tem aí um embrólio envolvendo uma questão percentual aí entre Santos e Lucas Lima. Ah, não, mas se é o que você tá dizendo que se refere a Doin lá, a tal da empresa? Não, não é. Olha, segundo o UOL, o Santos está pedindo um valor fixo por 10% do Lucas Lima e isso está complicando a saída do atleta, entendeu ou não? É porque tinha uma parada aí do Santos brigando com essa empresa que tem aí foi negociado os direitos do Lucas Lima, do Gabigol, entendeu? E aí o Santos estava achando que era extorsivo isso, estava brigando, estava na justiça aí. É, então... Agora essa do quer dizer, o Santos quer um valor pelos 10%. Mas pô, qual é a multa estipulada no contrato, meu? Puta, não faço nem ideia, cara. Hã? Porra, imagina, querer um valor, estipular um valor pelos 10%, olha a encrenca que vai dar isso. Ô, RG, e a história do Damião aí, que o Santos teria que pagar pra empresa lá, que fez o negócio. Não, é isso aí, a Doin lá. Não, então disse que eles vão fazer, na verdade, eles vão fazer o seguinte: vão tentar anular na justiça. Sim, porque o Santos considera extorsivo. Que o contrato que fizeram com essa empresa, que deram, que, tipo, o Santos alega, inclusive, que não viu dinheiro da parte que deram pra ele. Quem que assinou esse contrato? O Odile. É, o Odile, então. E questionando que tudo isso foi uma grande farsa. Mas não é só. Aí não é só o Damião. Entra, tem um pacote. É o Damião, o Lucas Lima, o Gabigol. Os caras pegaram só os top, velho. Santos, que no fim de semana joga contra? Às 11 da manhã, domingo, na Vila contra o Curitiba. Olha aí, jogão, hein? Pra 2.200 pessoas, hein, velho? De manhã, né, velho? Sol. É? Se tiver sol, Santos. Se tiver sol, não, mas se Deus quiser, o fim de semana vai ficar assim, né? Fiozinho, né? Não, é, já pensou em levantar 8, 7? Aquele frio, né? Frio desgraçado. Ainda sobre o Santos, o Mano podia confirmar uma informação, né, mano? O negócio aí do miocárdio, viu, Domênico Gato? Você que riu de mim. Eu não ri. Você que eu não ri. Eu achei que você tava falando pra zoar o Sombra. Você que falou não, uma série de atrocidades a meu respeito, falando que eu tava zoando aqui. Chamou de babaca pra baixo. O amigão aqui, deixa eu pegar o nome dele aqui antes de ler a notícia. De onde saiu isso aí? O nosso amigo Anderson, ele me mandou aqui, ó. Anderson. Lavras 24 horas. Um dos maiores. Lavras 24 horas. É um dos maiores. Não, é verdade, é um dos maiores sites aqui com relação ao tema a coração aqui no Brasil. Tem uma pá de link aqui, ó. Incora, H-Cora. Ó, o negócio é o seguinte, ó. Incidência do infarto do miocárdio pela manhã é maior. E aqui durante a matéria aqui, o Domênico Gato, fala uma série de coisas aqui que a incidência do infarto do miocárdio pela manhã é 3 vezes superior do que no período noturno. Um alerta aos hipertensos e potenciais vítimas de distúrbios cardiovasculares. É, falando a respeito de pressão arterial e tudo mais aqui, é que tem uma pá de termos técnicos aqui que eu acho que se eu dissesse você não ia entender. Eu acho que você... Se eu dissesse você... Falou o médico. Falou o medicão agora. Falou o médico. Não, mas eu tô vendo aqui a imagem, porque eu tenho a imagem do ventrículo, do átrio, enfim. Ah. E você não tá tendo. Então, pra eu falar aqui, vai ficar um negócio meio complicado aí, inclusive do ouvinte atender. Mas, então, se você puder dormir até mais tarde, dormir até as 10, vai ser melhor pra tua saúde. Não é que você vai ter um infarto ou que você não vai ter por causa disso. Saudade de dormir até meio-dia. Mas a chance de você descansar seu coração é maior. Porque muitas vezes, Sombra, o que vai te causar o infarto é o despertar do celular. Porque você já acorda, você, puta, me atrasei. Então é melhor não botar mais o celular pra despertar. Então, pois é. Melhor não. Quando você acorda de maneira natural, você não tem aquele choque. É verdade. Então, o ideal é você acordar por conta própria. Se você precisar dormir 8 horas, o seu chefe deve respeitar o seu sono. Se você precisar dormir 10 horas, mesmo que você tenha dormido às 3 da manhã, você vai acordar às 3 da tarde. Aí você vai trabalhar assim, às 3 da tarde. O cara tem o direito de ele entrar, não importa a hora. Porque a hora que ele acorda é que ele vai pro trabalho. Mas ele tem que cumprir as 8 horas dele. Justamente. E o cara vai chegar mais disposto. Olha, aquele negócio de você ter muita gente no metrô no mesmo horário, vai diluir. Lógico. Olha aí. A cidade funcionaria 24 horas. Oh, mano, mas muitas empresas nos Estados Unidos fazem isso. Você tem um banco de horas, né? Que você tem que cumprir tantas horas no trabalho. E às vezes você cumpre até, por exemplo, tarefas que você... Objetivos na sua casa e a empresa sabe que você tá trabalhando. E na rádio é assim, ó. O Domênico tem que cumprir 100 horas por mês. Tem? Falou isso? Só? É. 100 só? Horas em mês? Tem, é pouca. É, o horário muito que tá... Quem falou isso aí? É o horário que você tá registrado aqui. 100 horas. Não, tem 100 nada horas 100 mês. Horas, tá louco? 100 horas mês. A legislação do radialista trabalha, é 5 horas diárias. Então... 5 horas diárias. Sendo que você tem, acho que, se 20, não me engano, 150 horas. Acho que tem que ter uma por semana. Folga, uma folga no mês. Não. Ah, desculpa, acertei. Uma folga na semana. E é sábado não, você tá louco? É. Não, pera. 5 horas diárias. Sábado também mais... vem porque ele vem lavar o carro aqui na rua de trás. 5 horas. Peraí, eu ouvo. São 5 horas diárias, segundo a legislação, e você tem um direito a uma folga por semana. Então, mas nessas 5 horas diárias que você tem, 2 é seu almoço. Então você trabalha 3. E 2 de almoço? Não tem almoço. E não tem, não, não você tem, não come, você vive de luz. São 5 horas. Carrie. Não, você não tem almoço. Mano, a próxima é diferente das outras. É, e com relação ao que você está falando, mano, existe um gráfico e a incidência é 3 vezes mais pela manhã. Então. Mas agora que você viu, né? Mas você na hora não me defendeu. Mas eu tô vendo aqui agora. Ah, tá. Olha, antes de ter um treco... Tá vendo? Acordar cedo é ruim pra saúde. É isso aí. Mas vamos passar no extra, por favor. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos e torcer. E segura o coração, hein? Tá chegando o fim de semana, minha gente. É dia de jogo, jogo dos bons. É dia de chamar os amigos pra sua casa, ver seu time dar show de bola na TV e tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo pra rodada do campeonato. Mas e você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E pra isso não pode faltar cerveja, pô, lógico. Então aproveite que o Extra tem o melhor preço e não deixe faltar Itaipava em casa para você curtir o futebol. Porque quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. É isso aí, só com moderação. Olha quem tá chegando, tava tão afastado, olha aí. Tá sumidinho. E aí, Ju? Eu vou te falar. Meu. Cadê o Ju? Passou. Ju tá aí. Já arrumou a mala dele pro resort? A mala, 3, 4, o Ju... Tá no frio, tá lá na porta, velho. Ah, fica encolhidinho, né? Fica encolhidinho? É, fazer o quê? Usa tudo que tem direito. Como é que esquenta o Ju? Ah, isso é segredo. Né? É. Dodô. Pois não, hein, Ju? Garotão metido a espertão, né? Sacana pra caramba, pega a amante e vai pro motel. Certo. Aí quando ele tá chegando no motel, ele entra no corredor, né? Aí o que que ele vê? O que que ele vê, gente? O carro do sogro, velho. Putz! Nossa. Do sogro? Aí ele olha assim. Já aconteceu alguma vez na sua vida, velho? De passar um perrengue assim? Não. Aí ele olha, velho. O único perrengue que eu passei em motel, já contei aqui, foi quando caiu o caminhão, tombou o caminhão na porta do motel. Aí Mas eles te deram um pernoite? Não. Não, ele não podia sair do motel. Tava saindo de manhã. Aí o... Ah, mas bateu no seu carro? Não, não. Tombou e ninguém saía. Lá na Raposo... Então, mas aí o motel que ele tem que fazer? O motel tem que dar o período pra você. Não, não, não. Ele tá chegaram, indo embora. Ele ficou preso lá. Não, e tira a roupa de novo e... Vamos lá. Aí o cara entra no motel, vê o carro do sogro lá, aquela coisa toda. E ele era meio enroscado com o sogro, né? Ai, não, eu não ia muito com o sogro. É, aí o que ele fez? Deu outra, velho. Foi lá e riscou o carro do sogro todinho. Riscou? Putz, desenhou, passou a chave, sabe? Passou a chave, acabou com o carro do sogro. Suou o sogro. Suou. Ai, meu Deus. E foi lá, né, curtiu pra caramba e tal. No dia seguinte. Ele pegou e foi lá na casa do sogro, né? Ah. Aí entrou o sogro, tava sentado no sofá, na sala, todo mundo. E ele todo pomposo, né? Aí ele todo legrão, né? Ele falou assim: e aí, sogrão, beleza? Aí o sogro. Quieto, né? Chateado. Pô, aconteceu lá, cara, com seu carro lá, vi lá na garagem, tudo riscado, tudo zoado, né? Tudo zoado. Aí o sogro triste, né? Chateado, né? É, cara, ontem emprestei o carro pra tua mulher aí na igreja e ele voltou riscado todo. Ele emprestou pra ele lá na fazer a unha, RG. Fazer a unha. É, todo castigo pra corno é pouco. Mas você sabe, eu trabalhei. Pegou. E aí, ele vai falar o quê, RG? Eu trabalhei com um locutor. Imagina a cara, né? Trabalhei com um locutor, o Zé aí conhece, o Fernando conhece. O cara foi lá, catou a menina, etc. Tal, falou, a casa dos seus pais, estão tudo viajando. Beleza, tal. Os dois tomando banho, né? Uma boa. Pique acelerar. Exatamente. Que maravilha. Eis que... Chega. Aquele clichêzão. A família volta. Voltou. Antes do previsto. Rapaz, o cara saiu correndo, molhado, enrolado na toalha, catou as roupas no quarto, saiu pela janela do quarto, ficou em cima da laje. Tinha uma laje, o cara ficou em cima da laje. Aí o vizinho falou, o que você tá fazendo aí? Imagina um cara de toalha em cima da laje. Nossa. O que você tá fazendo aí? Não é, empregado, é, né? Ah, meu, o pai da menina se ligou. Ixi, no movimento, foi pro quintal, viu o cara. Você não vai descer daí? Vou amassar seu carro inteiro. Pegou uma barra de ferro, foi lá e começou descer uma reta no carro do cara, meu. Aí o cara desceu pelado com a lado da toalha pra tirar o ferro. Aquele escândalo, não. Nossa, que ridículo. Sério isso, hein, velho? Você fala assim, isso acontece nos filmes, é? Eu tava no cine pornô quando pegou fogo. Quê? No cine pornô. Você tava no cine pornô quando pegou fogo? Sabe aquele onde é o Cartola? Sim. Ali tinha o cinema, ó. Eu tava lá no cine pornô. Na Brigadeiro. Ali na Brigadeiro era cine pornô. É, embaixo do Cartola ali. Embaixo do Cartola. Ah, é verdade. Tem o Cartola. E pegou fogo, eu tava lá dentro, velho. E pra gente sair. Mas tem coisa mais suja do que um cine pornô? Ah, é uma delícia. Não, fala a verdade. Ah, velho, eu prefiro lamber o chão na Praça da Sé do que sentar numa poltrona de um cinema pornô, velho. Quando você é moleque, velho, é uma delícia, velho. Que delícia, velho. Ah, imagino. Deve ser... Eu tinha 19, 20 anos. Moleque, 19. Não, você ia lá pra pegar os caras, velho. Deve ser estranho, né? Você ia lá pra pegar os caras, mano? Você ia lá por causa da orgia. Hã? Ia lá por causa da orgia. Ué, orgia é legal. Você pega lá aqueles office boy, não sei de quem São nunca Paulo. Fez orgia aqui, Que o cara de manhã transou com uma abóbora, velho. Vem o Mota lá, velho, falou. Quero. Quem nunca fez uma orgia aqui, ó? Eu não. Vai. Eu não. Como assim, ó? Vai. Aqui quem tem cara de orgia, ó. Deixa eu ver, deixa eu analisar bem. Põe o peão pra girar. Deixa eu ver. O Domênico. Quem? O Domênico, ele fez uma vez era Araraquara aí, falou. No estúdio da rádio. Fiz o quê? Orgia. Uma vinheta. Uma vinheta que você gravou. Eu tô ouvindo vocês falarem. Na vinheta com as ouvintes. Tá precisando de ferramentas? Pegaram no meu microfone. Tá precisando de ferramentas e máquinas? Tá procurando o melhor preço? É, na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E olha que incrível, o grupo Black & Decker te leva para ver Neymar, Messi, Suárez e companhia em pleno Camp Nou. Você pode viajar à linda Barcelona e assistir esse timaço. Para participar, vá a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt. Cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto! Mas corra, porque a promoção é válida só até o dia 31. Confira o regulamento no site craquesdaperformance.com.br e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. 2 em São Paulo, sendo uma na Marginal Tietê, Ponte Vila Guilherme. Também tem Guarulhos, tem Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Agora é hora de mais ouvintes no ar, oferecimento de Sem Parar. Vamos para 3 ouvintes na sequência. Papo 1. Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Sabe essa noite que você está caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no cu? Alô? Alô? Quem fala? É o Donizete do México. Tudo bom, Donizete? Oi, Doni. Beleza, meu amigo? Beleza, Donizete do quê? Antônio Donizete do Santos. Antônio Donizete do Santos. 3 vezes. E, vem 3 vezes. E quantos anos, cara? 4.2 RG. RG. Mas faz milagre, velho. Que é todo do dia. Santos. Do Santos tem que fazer milagre, velho. Todo dia. Olha, sensacional, hein? Todo dia ele falou que faz. 2.4. Sai de zero. É alguma coisa. Tá devagar, hein? É, mas já saiu de zero. É alguma coisa, gente. O cara tem que tomar cachaça, velho. Não é possível, não, meu Deus. Ô, velho, qual que é o bairro, hein? O Dom Benjamino não tá aí hoje, né? Aí, ó. Meu Deus! Quando convence, eu ganso. Vocês ficam falando ainda, velho. Eu ganso. Opa, puxa no Google aí. Ontem o Google. Você vê que o ouvinte já sacou o troço, né? É, o esquema é esse. Você viu, Motinho? Os ouvintes deu uma sacada no negócio. Ah, o Google não entrou de velho. Deu pau ali. Nem o caráter. O cara disse que é GPS. Meio. O cara disse que é GPS bem e usa o Waze lá. O Waze, Tá de brincadeira, velho. Essa, rateou, essa aí foi uma rateada honesta. Tá meio caráter, velho. Covarde por quê? Todos covarde quê? O cara não tá aqui pra se defender. O senhor não tá aqui, ele também sou o senhor. É, vai ficar você lambendo o defender, aí. Não, mas eu não faço pros outros. Enquanto ele não tá aqui, ele fica zoando o senhor também. Olha, mano, parabéns pela sua atitude, pelo seu coleguismo, é verdade. Muito obrigado. Domênico, RG e Mota, 3 com sim. Falou. Ausência Calhorda. De caráter. Quero ver quando a gente não tiver aqui, você vai defender. Eu defendo sempre. Ah, tá bom. Eu acho um absurdo vocês falarem mal de pessoas que não estão aqui. Vocês não estão, eu não acho legal que falem mal de vocês. Sim, eu sei. Ô, Bolton. Outro meio caráter aqui. Puta vida, viu? E se numa dessa o Benjamin agora estiver na rua passando mal? É. E se numa dessa ele tiver desmaiado na calçada? Olha, se numa dessa agora, RG, ele tiver com desfibrilador no peito, sendo reanimado? Passando mal. Mas o que a gente tem a ver com passando mal, ele pode estar. Agora, na rua não vai estar, não, viu? Difícil ele vai estar na rua passando mal. Ficar preso dentro do carro do Bolton. Não vai. Você sabe que não, mano. Ah, não sei, vocês estão pegando muito no pé. Vai, Dodô. Deixa esses lambibota de lado. E até, vou contrariar um pouco o Mano aí, a estatística que ele levantou aí, eu tive um infarto à noite. Mas o que você estava fazendo? Eu acho que eu contraria a estatística. Não, mas peraí. O que você estava fazendo? A estatística não diz que não se tem como ter um infarto à noite, diz que o índice de manhã maior. É maior. O índice maior. Sim. Bom, peraí. Qual foi o sintoma? Cara, eu tive um sintoma até um pouco diferente do que normalmente o pessoal sente, né? Eu tava jogando bola, um dia de segunda que eu jogava bola depois do trabalho, e eu comecei com uma náusea, cara. Uma náusea muito forte, até no primeiro momento a gente acha que comeu alguma porcaria, alguma coisa que atacou, sei lá, o estômago, o fígado. E uma náusea, e jogando bola, continuei jogando, insisti ainda, e chegou um dado momento que eu falei, puta, deixa eu sair da quadra, senão eu vou dar vexame, vou vomitar aqui. E aí eu saí da quadra, né, até o pessoal estranhou, falou, pô, você vai sair, porque eu era fominha de bola pra caramba. Sei, eu vou tomar uma água com gás, até pra ver se melhora, né. E a náusea persistiu, quer dizer, não melhorou. Na sequência, uma sudorese ferrada, assim, cessou, que nem uma chaleira, nem tava calor pra isso. E aí, questão de uma meia hora depois que eu comecei a ter sintomas, que eu tive, de fato, a primeira pontada, né, no meio do peito, a dor. E aí eu falei, agora acendeu a luz amarela, né, ele doeu o peito. E aí eu corri pro hospital, e aí no caminho, aí vem a radiografia esquerdo, enfim, aí ele começou a se tornar realmente os sintomas clássicos aí do infarto, entendeu? Sei. Mas... Isso foi 10h30 da noite. Mas você não chegou a ver uma luz, não, né? Não, cara, eu vou te falar uma coisa, mano. A luz eu não cheguei a ver, mas aquela história que o pessoal fala que no momento crítico você vê a sua vida passar na frente dos olhos, isso é verdade. Isso eu posso dizer pra vocês, que passa um filme na tua mente, vai, na tua vida. Você literalmente vê a vida passar na frente dos seus olhos. Mas você não viu a escada rolante dourada, não, né? Não tem. Lógico que tem, não viu o Tom e Jerry? Não tem. Você assistiu o Tom e Jerry quando o Tom morre? Ah, mas não tem escada rolante dourada, é só no desenho. É, RG, não tem não? Não tem. Ah, duvido, não acho tem. Que deve. Pô, tem que ter, né? Uma escada rolante tem que ter, né? Escada rolante dourada, velho. Tom e Jerry quando o Tom morre, mano. Ó, enjoo, tonturas, tá falando de sintomas de infarto. Às vezes azia. Azia, palidez. Suor frio. Nossa, você tá meio branco, mano. A palidez, então, na China tosse, tá todo mundo tendo infarto. Tosse seca, dificuldade pra dormir. Ele fala que, né, que eu tô lendo aqui, fala que geralmente isso aí acontece em 20 minutos. Você tem isso direto, entendeu? Muita tosse seca. Pronto, pálido. Primeira azia que nego tiver amanhã, eu quero que eu falo o hospital. Mas, ó, amigão, você nem então teve que ser reanimado, nem nada muito crítico, né? Não. É assim, eu quando cheguei no hospital, assim, eu tava perto, tava coisa de uns 3, 4 quilômetros, eu cheguei já com a sensação de desmaio. Eu tinha certeza que meu olho tava aberto, mas a vista escurecendo já, tipo, literalmente apagando, né? Então, foi o tempo de eu estar no hospital e eles já me deram os primeiros atendimentos, né? Que quando você tem chega no hospital com um acometimento desse, ele tem um protocolo, parece um pit stop de Fórmula 1, assim, ele tem 2 minutos pra estabilizar. Então, meu, 5 pessoas na minha volta, um pegando veia, o outro cortando a minha roupa, o outro já cortando a virilha pra fazer passar o catéter, né, pra fazer angioplastia. Exatamente, você e aí remédio colocar... pra língua. Ô, velho, você precisou colocar uma ponte? Não, eu coloquei um stent, Domingos. Eu estive aí na rádio recentemente, que a gente conversou contigo aí. Eu vou ter a honra do senhor fazer o meu casamento. Mas você deve lembrar que eu te contei que foi um instante. Incordo 97. Graças a Deus por ter corrido rápido, né? Que o médico falou, meu, infarto aos 40 anos, em 99% dos casos são fatais. Quantos anos? Corri rápido, 40. 40? Tem 4.2, né, hoje. 4.2. Não, mas é verdade, quanto mais cedo, por incrível que pareça, você tenha um problema cardíaco, mais grave é. Sim, sim. Por isso que eu sou a favor de, no carro, ter um desfibrilador que ligue no 12 volts. Ah, o 007 tem um. Então, não pode. Você viu, ele legal. Deu nele mesmo o choque. Então, assim não, que é bom. Não pode, tá louco. Tem injeção, ele deu injeção nele. Também. Deu também. Tem um aplicativo no celular, ô Domênico, tem um aplicativo no celular que se o celular tiver 100%, equivale a um choque de desfibrilador, você viu? Não sabia. É mesmo, mano? Mas tem que estar 100%, velho. Ah, é? Mas você conhece sim, Domênico, no peito, é verdade. O quê, mano? Dá pra explicar. Tem um aplicativo aí no celular, acho que é Desfrile alguma coisa, que é referente ao desfibrilador. Você baixa também, você põe assim no peito, mas tem que estar 100%, porque senão o choque é fraquinho. Acho que eu vi isso, viu, tá tendo a feira agora. Você viu a feira que tá tendo aí, né? Tecnologia. Mas você precisa ter aquele gel de contato. É. Você vai andar com gel. Não serve aquele gel de sexo, não serve. Você viu a cama? Tem a cama que faz tudo agora, velho. Você chega no hospital. Isso é a base da água, não serve. Você viu? Tem uma cama que faz tudo. Aquele que vem no saquinho pra fazer sexo. Não serve. Qual time, velhinho? Teu time tá infartando ou não? Coringão, mano. Coringão. Coringão. Vai precisar desse aplicativo aí. Enjoo, dor nas costas. O Corinthians não tá tendo um infarto. Foram vai apenas precisar, gases. Vai precisar porque desse aplicativo. Porque tem gente aplicativo. Que às vezes tem gases, aí vai pro hospital, o Corinthians fala, tô tendo um infarto. Mentira. É verdade, velho. Então o negócio é o seguinte, amigão. O que tá faltando pro Corinthians fazer a campanha do ano passado e novamente o Corinthians ser campeão brasileiro? Fazer uma ponte. Trazer o Jadson, o Renato Augusto, o Wagner Love e o Fábio Santos, cara. Olha, o Fábio Santos é mais viável, porque o Fábio Santos aí, ele tá numa lista de dispensas aí do Cruz Azul, mas ele não volta agora, não. Ele até pode voltar pro futebol brasileiro, mas pro Corinthians, não. Ei. Eu vi uma conversa aí que ele tava numa lista de dispensa, mas eu acho que agora ele não volta. Então, eu até acho que o Fábio Santos, ele deve ter a vontade de voltar pro Brasil. Mas é que no Corinthians hoje tá complicado. O Corinthians ele tem o Wendel, ele tem um menino promissor aí também, que é o Guilherme Arana. É, então acho que hoje no Corinthians o Fábio Santos não voltaria não, mas foi um cara que marcou a história também. Ele fazia muito bem a função subir dele. Subir a placa lá, mano. O que é? Guilherme Vendes, é isso? Não. Hã? Udinese, Guilherme da Udinese. Ah, Udinese. É Vendes, onde você viu Vendes? Também li Vendes. É, mas o negócio é o seguinte, cara. De repente, velho. Eu acho que o Corinthians hoje... Ele tem que focar em algumas posições aí que o Corinthians tá carente no elenco. Por exemplo, a posição de zagueiro. O Corinthians, ele precisa... Mas o Corinthians, ele precisa trazer um zagueiro hoje de qualidade, porque o Balbuena, ele vai ficar um tempo aí disputando a Copa América. E hoje, a zaga titular do Corinthians aí, o Balbuena ainda joga contra o Vitória, mas depois desse jogo, possivelmente teremos na zaga ali o Felipe e o Wilson. Será que o Wilson vai corresponder à expectativa? Eita. Tá certo? O Corinthians precisa trazer mais um zagueiro top. Com relação ao número 9 também, o centroavante, é uma posição carente no Corinthians. O Corinthians ele não pode ficar dependendo do André o Campeonato Brasileiro inteiro. Se pintar a possibilidade de trazer um cara top, aí o Corinthians tem que ir atrás também. Deixa eu mandar um abraço pro Doni aí. A Tabiana, que é a futura esposa. Tabiana é a futura esposa dele. Eu vou fazer o casamento deles em fevereiro, vai ser muito legal. Ó, mês legal, hein? Fevereiro. Fevereiro de 2017. Mas será que foi o celular que caiu mesmo? Ah, para! O cara vai casar ainda! Foi a ligação ou foi ele? Ele precisa casar, hein? Pera aí, ele não pagou o Domênico ainda. Tá gorando o casamento? Ele não pagou? Olha, já pagou a primeira parcela, Domênico. Domênico, vai na minha, cara. Você já pagou? Não, vai na minha. Esse negócio que nem chamada de festa. Pera só um minuto. Recebe antes. As festas são 50%. Chamada de festa, você recebe antes. Você recebe 50% antes e 50%. Uma semana antes do casamento você recebe. Não, mas é que ele não leu o PS. Ó, Domênico, você que é o dono da empresa. Se ele morrer? O Domênico... Não vai morrer nunca. Ele tem um PS. Ele tem essa cláusula aí. Eu tenho, eu não sabia que eu tinha. Então, pergunta pra sua esposa, que é a sua advogada. É ela que faz, É o post-script, tá certo? Isso. Ela é advogada, você sabe muito bem disso. Ela que registra o seu contrato. É o antigo OBS. E ela vai ser a assessora da Tabiana. Qual que é a cláusula que você acabou de falar agora? 50% antes? Não, antes e depois uma semana. Há uma semana antes do casamento. Há uma semana. Só que quando o cara é cardíaco, dois meses antes. Tá lá escrito. Aliás, aí é dois meses antes, mas dois meses não dá. Ele vai casar em fevereiro, mano. Então, pra poder pagar depois, Domênico, tem que fazer um exame médico. Exame médico? Claro. Se a pessoa não tiver legal, não. Pega é igual, rápido, ó, gente. Plano de saúde, velho. Ah. Chega lá um cara lá, tinindo, é um preço. Ah. Chega outro cara lá, bichado. Não quis colocar o RG como exemplo. Vamos ser didático. A idade dele tá bem. Vamos ser didático com os ouvintes. Então, mas, por exemplo, o meu preço... Tinindo. Vai, mil. Ah. O RG é R$6, velho. R$6 com ele. Para, mano. Você faz xixi colorido. Olha a garantia, cara, com essa bomba toda aí em cima, você tá louco? Você deveria agredir o Sombra. Vamos lá, coitado do mano, né? Porra, nem citei o só cara. Só toma porrada, velho. Tá vendo? Olha, brincadeira. E eu só fiz um exemplo aqui. Vamos lá, segundo ouvinte do momento RG, sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Domênico. Olha, aqui estão os churros. Churros. Pra vocês, os churros. Churros. Aqui estão os churros. Pra todo mundo, churros. Alô. Oi, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. É Carlos. Ô, Carlos, tudo bom? Tudo jóia, Domênico. Bom, Carlos do quê? Carlos Renato Martins Ferreira. Martins Ferreira. E quantos anos, hein, Carlos? 38. 3-8, RG. Foi hoje? Hoje não, foi ontem. No mercado lá, velho. No mercado? Ah. E os preços? Tá tudo Carlos pra caramba, velho. Ah! Muito caro. Sensacional. 5! Sexta-feira já resolveu. Mas o puxador foi bem. Essa foi a única boazinha do dia, hein? Já resolveu tomar um. Foi a melhorzinha. Todas foram boas. Tomar um goró, velho. E qual que é o bairro? O bairro é Interlado. Tá aí? Tá aí, ó, ele aí, ó. Opa! Cadê? Interlagos. Eu sei por que é Interlagos. Do Pinheirinho, vi. Olha o show do Iron Maiden. Chupa todo mundo. A cara dele. Eu sou um trouxa. Tá certo, tá certo. Você nem tá aí pra se defender. Ainda bem. Se dane, não tá aqui pra se defender, dane-se ele. É a covardia dos coleguinhas de trabalho. Pera só um minuto, não tá aqui por quê? A obrigação dele é aqui. Deveria estar, tá, ué. Outro perdidinho. Ele tá tendo um infarto. Ah, tá infarto. Amém. Katsu. Deveria estar. Tá, é peixinho. Lá no litoral norte. Peixinho, vai fazer o quê? Aguenta, né? Tá no litoral já, o desgraçado. É, tá tendo infarto. Ó, e qual que é o time? O time é São Paulo, Domênico. Ah, tricolor, Chico, né? São Paulo, é nóis. Que isso? Ué, Chico, porque vai pegar o Atlético Nacional. Ah, para, vai, é isso mesmo. Eu quero que todo mundo continue como tá fazendo borrado, hoje. Vai, tá tudo borrado. Todos comentaristas. Olha, o Atlético Nacional, toda foi, ó, a Libertadores inteira foi isso. Continua assim. Obrigado, verdade. Por favor, continua assim. E eu quero ficar bem, na segunda-feira, fale. Pode animar. Mas nessa, é bom ficar com vocês no camarote. Azarão, não sou azarão, mas tamo lá. É, mas é bom ficar com o azarão, é bom. E ó, vai vir, ó. Pelo que eu tô sabendo aí, amigão, vai vir mesmo reforço, viu? Vão vir? É. Por enquanto. Olha, se conseguir mantiver essa base aí, já tá. Não vai ser ruim. Acho que tá bom. Acho que vai dar pra manter. Ah, precisa melhorar, hein? Precisa de mais calma. Ah, precisa. Opa. O time tá um pouco mais consistente, Sombré. Não sei se você lembra, eu liguei antes da partida, aquela que foi 6-0 pro São Paulo no Morumbi. Foi no camarote, claro que tudo. E aí a gente tava meio desconfiado, até perguntei do Michel Bastos o que a gente achava. Não, vamos valorizar, vamos manter. Você viu? Tinha razão, hein? Vai. Verdade. Tá certo, não, o time manteve e agora o time ficou um pouco mais consistente. Vamos pegar essas partidas do brasileiro aí pra mesmo. Oh, não mas... deixar cair a peteca e continuar, não pode ter, colocar. Olha, a reserva. Carlos e Benjamin. É o Abel Mota. É. O Mota gostou, hein, Sombra? Você é muito. Você é muito cara. São Paulo precisa de reforço na lateral direita. São Paulo precisa de mais um lateral direito. São Paulo precisa contratar dois zagueiros. Mantém o Maicon e contrata mais um. Na minha opinião. Na minha opinião. É a hora que precisa de reserva. Tá? O São Paulo, acho que na parte de volantes, tá o Hudson, mas o único mesmo que você fala é marcador, mas é o Hudson. Tá? Verdade. Como segundo volante, tem dois bons segundos volantes, o Thiago Mendes e o João Schmidt, né? Certo. Na meia nós temos o Ganso, o Michel Bastos, que às vezes tá é aquele meia meio de ala e tal. É aquele Daniel também, né? Ah, mas aí não, acho que não, não sei, não sei. Aí, é. Não, mas eu acho que o jogo do São Paulo talvez encaixe bem com o time dos caras, porque os caras são meio suicidas, assim. Não, mas só complementando, deles. Cara, só comentando, assim, falta um lateral, dois zagueiros, acho que falta mais um meia e dois atacantes. Tá. Pra você dizer assim, olha, vamos jogar, vamos disputar legal o brasileiro, entendeu? Ah, tá, verdade. Porque o brasileiro que é mais longo tem que ter elenco mesmo, não tem jeito. Tem. É outra história, hein? Copa é uma coisa, pontos corridos é outra. Outra coisa completamente diferente. E os valores foram confirmados já do zagueirão lá? É tudo aquilo mesmo? Olha, falou ontem? O Leco, não sei se você acompanhou, Carlos. O Leco, ele gravou o programa A Bola da Vez da ESPN. E no programa A Bola da Vez, teria ele dito... Acho que o programa não foi ao ar ainda, foi gravado, só mas não sei que onde que vai pro ar. Teria ele dito que as coisas estão avançando, que o Gustavo já teve duas vezes lá em Portugal para tratar do assunto, que ele acredita que o Maicon deva ficar, né? Tá. E vi hoje também que essa história aí do agente que fica falando que acho que o Maicon vai embora, etc. Parece que tem uma história aí que o agente tá a pé da vida porque ele não ganhou comissão. O São Paulo fez todas as tratativas de clube para clube. Falou, não tem que pagar nada, comissão. É clube para clube, pagar comissão para quê? Uhum. O que é uma realidade, né? É, os caras ficam putinhos, né? Aí... Então, é isso que tá rolando. Então, assim, de toda essa dificuldade, o que o Leco, palavra presidente do clube, disse que está muito otimista pela permanência do jogador. Ah, legal, legal. Acho que tem que fazer um esforço aí, porque fazia tempo que não conseguia ajeitar ali atrás e manter. Aí, porque ele deu também, o Rodrigo Caio cresceu muito com ele, né? O Rodrigo Caio me lembra muito Edmilson, cara. Muito criticado, saiu de São Paulo, muita gente não gostava. Mas o futebol dele melhorou com o Maicon do lado, né? Quando você tem um cara que é top do seu lado, principalmente quando você é novo e tá começando, né? Você tem uma referência, você consegue desenvolver melhor seu futebol. Pô, ele tá lá com o Lugano e o Maicon do lado dele. Você acha que os caras não chegaram junto dele e falaram, ó, onde você tá errando? O que você tá fazendo de errado? Né? E até ele mesmo deve ter chegado pros caras e falar, ó, me ajuda aí, ó. Né? Então eu acho que isso aí ajuda muito. Quando você tem dois caras experientes como o Lugano e o Maicon dentro do elenco, né? No treino, o cara fala, ô, meu, não se posiciona assim, vai pra lá, olha, você tem que chegar no cara assim. Tudo isso vai transformar ele num grande jogador. E o Rodrigo Caio, vocês gostam mais dele como zagueiro ou ali na... No volância? No volantinho. Acho que ficou melhor como zagueiro, né? Zagueiro. Zagueiro. Encontrou a dele ali. Não, porque é um jogador que causa uma discussão no meio, né? Na mídia esportiva, né, cara? Porque na seleção ele é mais como se fosse volante, né? Não é tanto zagueiro na seleção. Ele é um cara que avança, né? E olha, eu não sei. Talvez, eu acho que um provável jogador que saia no meio do ano, vendido, deve ser o Rodrigo Caio. Eu acredito muito numa negociação em cima do Rodrigo Caio. É palpite, não é informação. É, ele vai disputar as Olimpíadas. É, depois aqui, né? Da seleção, pô. É provável. Esses moleques aí no Brasil. Principalmente se o Brasil ganhar uma medalha de ouro, RG. Se o Brasil... Ah, não fica um. Se o Brasil for bem na competição, coisa que nunca aconteceu. Também acho que não fica um. A chance aí da valorização aí dos empresários aí crescerem o olho é gigante. São Paulo precisa contratar dois zagueiros. Manter tomara o Maicon e mais um, no mínimo. É, tomara que entre uma grana boa, viu? Tá precisando. Tá, opa. Vamos ver o que acontece. É cada fase da Libertadores que a gente passa, a gente ganha, né? A gente ganhou agora mais 5 milhões, né? É, né? Vai ganhar uma grana, né? É mais 5 milhões pra ter passado essa fase. Isso também é importante. Fora bilheteria, né? E ajuda. Fora bilheteria. Fora bilheteria. E você vai lembrando que o São Paulo tem uma dívida bancária monstro. Sim. Mas é um turu legal, velho. E ó, eu vou avisar pros caras. Quem não tiver sócio torcedor, eu acho que fica fora desse jogo, desse próximo jogo. Vai acabar na pré-venda pra sócio torcedor. Eu acho. Nossa. Mas os caras podiam colaborar, porque é muito difícil comprar ingresso. Qual a dificuldade de fazer um aplicativo para isso pro torcedor de São Paulo? Olha, e vai precisar, hein? O que eu sei, que acho que nem o próprio São Paulo é feliz com a empresa que faz. E vai precisar, hein? Só que eu acho que isso foi assinado antes dessa gestão, entendeu? Amarraram antes. Deve ter sido, né? Tá amarrado, né? Então tá meio amarrado. Tá meio amarrado, deve ter sido assim, o contrato. Porque é horrível. Comprar ingresso pra jogo do São Paulo é uma coisa vergonhosa. É uma vergonhosa. Esse site que vende é um lixo. Ó, pra tablet e celular, então, pelo amor de Deus, velho. É impossível. Ó, impossível. Tem que comprar no computador fixo. Esquece. PC. Aliás, eu não sei o que acontece, porque com exceção do Corinthians, velho. Puta, todo mundo que tem problema, cara. Não é possível um negócio desse. O Palmeiras é aquela história do pontos, né? Então, mas o que começou bem e agora caiu também foi o negócio do Avante do Palmeiras, RG. Porque a galera que. Não, mano, os planos, todo mundo, velho. Reclamando. O pessoal tem reclamado bastante, principalmente com relação aí à pontuação. Então, mudaram as regras, né? O Corinthians fez, o Corinthians acertou, o Corinthians. Pô, você vê, vai numa toadinha legal, mas o resto, nossa. Ô, amigão, grande abraço pra você. Posso fazer o merchan, Sombra? Pode. Faz o merchan. Recarregar meu objetivo ficou mais fácil com o Zoom. Você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom, parabéns. Só a Bozano me protege 3 vezes mais. Me garante 3 vezes mais proteção. 3 vezes mais proteção, E diversão. E diversão. Proteção e diversão. E a Dutra Máquinas e... Deixa eu vou falhar. Falhei, Sombra. Esse não... Falhei. Queria mandar um abraço, só isso eu não vou lembrar. Eu tô no celular, tinha anotado tudo, mas não... Posso mandar um abraço, Sombra? Pode. Tá certo. Vou mandar um abraço pro pessoal do grupo do Camarote Único que a gente fez e fala até hoje, a galera do São Paulo. Legal, muito véio. Pessoal da Champions Reserva, lembra, amor? Os caras falavam que eu era o boleirinho de lá, pô. Lembro. Se tivesse torcida, agora ia de novo. Mas eu vou buscar premiação aí semana que vem e a gente vai trocando ideia. Falou. Beleza? Tá, tá, mandar um... Ô, Gil, manda um tapa na camurça aí pra mim. Acho que a mulher não vai conseguir ouvir, mas alguém vai gravar e eu vou intimar ela de novo. Qual o nome dela? Alguém vai gravar. É Elizabeth. Elizabeth? É. Ah, Elizabeth, hoje é dia de ver a cabecinha do bacalhau, hein? Como assim? É, é sexta-feira, velho. E cheira que nem bacalhau. Nossa, que nojo. Pô, acho que não foi muito boa, não, hein, Gil? É, também não. É, não, não entra na pilha dos caras. Não entra na pilha de quem não que usa, velhinho. Jeito, fica frio. Vou apresentar o cartão. E pode apresentar que não dá outra. Vai voltar. Mas é só você falar que você quer e tá certo e vai? É isso? É, é mesmo? Olha só, beleza. É, não tem bacalhau que segura. Então tá bom. Tá certo, então. Um abraço, beleza, cara. Sombra. Valeu, semana que vem eu tô aí pra pegar os prêmios. Valeu, valeu, abraço. Vamos lá pro terceiro ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Atenção, Crasadeg. É o top de quatro, já vai. Já vai. Ó, o Porto tá vendendo o Marquinho, ó. Alô. Alô. Quem fala? Leandro! Qual seu, mas qual o seu nome completo, velho? Tem que falar assim, ó. Leandro, blá, blá, blá, blá, blá. É. Já aproveita. Calma aí, mano. Calma aí que eu tô emocionado. Calma aí, mano. Não, não, não chora, nada, chora não. Vamos chora. Lá. Cuidado. Mas chora assim que dá audiência. Chora. Não, já chega falando o nome lá. Completo, mano. Vamos lá. Olha, ó, vamos lá. Todos os nomes do pai, todos os nomes da mãe. Vamos ver, vamos ver. Leandro, Henrique, Christensen, Nobre, Gonçalves. Caraca, que nome, hein, velho? Imagina, velho. Príncipe. Você é parente do Paulo Nobre? Tá rico, hein, velho? Quem dera, viu, Sombra? Ah, melhor não também, viu? Mó entojado esse maluco aí. É... E quantos anos? 3.4. É, 3.4. Ia chegar Natal, mano. Não ia te visitar. É. Ô, mãe. Esse priminho rico aí, velho, que acho que é dono do mundo, velho. Ainda, mãe? Ô, mãe. Quando vem, concordou comigo. É. Ô, mano, você fala cada coisa que Jesus Cristo tem, você viu? Ah, bom! Melhor é a cara que ele faz. Qual é, RG? Boa, RG. E o amigão, qual tomou, o seu bairro? Acabou de tomar todos. É. Qual o seu bairro? Seu bairro? Não entendi. O meu bairro? Sim, sim. Ah, amigo. Quem já não tá aí hoje, né? Ah! Eu? Eu? Quando convém? Oba! É Vila Airosa. Eita, Iba. Vila Airosa. É Oz, amigão. Cidade de Oz. Osasco, é Osasco. Ali. Olha, caramba, muito bem. Osasco. É, você não lembra do Mário lá, velho? Osasco City, mano, é isso aí. Que saudade do meu amigo Mário lá, do bar lá, velho. E, ô, amigão, você trabalha com o quê? Eu sou bancário. Na Vila dos Remédios, a gente morava. Não, você é bancário ou você é banqueiro? Não, banqueiro não. Banqueiro é o primo, mano, dele. Calma aí, mano. Ele é um nobre bancário. É o outro. Muito bem, sou nobre bancário. É o primo que é banqueiro. E, ô, amigão, hoje, nós estamos com uma pesquisa aqui associados ao Incor. Você já teve um infarto ou não? Que horror! Graças ao bom Deus, ainda não. É bom a gente fazer uma pesquisa, assim. Mas você tá gordo. Não, cara, eu já fui gordo, eu operei o estômago há alguns anos, perdi 50 quilos, cara. Caraca. Mas peraí, você colocou aquele o anel ou o balão, velho? Tem gente que coloca um balão, depois o balão explode, mano. Aí o cara volta. A técnica usada na minha cirurgia chama capela, ela corta o estômago e reduz o trânsito intestinal. Então, vamos assim, falando a grosso modo. Põe um monte de marronzinho. O intestino tem 6 metros, ele corta, faz um corta-caminho e passa a ter 1,5 metros. Então, e você come pouquinho também? Então você faz 20 igual ml? Não, Mota, o cara é igual o Pato, não, ele come e caga. Não, pior que não, Mota, eu sou um fenômeno, eu como pra caramba, mano. Como acho que até mais que vocês aí, se bobear, né? Caraca, mas geralmente diz que quem faz essas operações aí, o cara come 20 ml só, um copinho. Nada, mano. Ixi, eu como 3 pedaços de pizza, durante muito tempo, refrigerante. Você perdeu 50 quilos? É, eu cheguei... É porque assim, eu nunca fui gordão. Eu fiquei gordão por 1 ano e meio, 2 anos, né? Quanto ele tem de altura? Depois que eu casei. Eu tenho 1,81. Tá vendo como um casamento às vezes estraga as pessoas? Não, olha, a pessoa casou, bicho, deforma. Deforma. Não, e a mulher vai ficar falando, ai, como você tá quente. É, que a mulher cozinha bem, né, meu? Tem mão boa, mas, né? Mas, eu vi uma pesquisa também, Sombra. 80% das mulheres, cara, depois que casam, largam a academia. Porque aí já conseguiu o que queria. A mulher, primeiro. Ela... Quer até ficar toda bonitinha só pra arrastar, né? E, velho, depois que a mulher tem um filho, ela larga o homem. O homem é como se fosse um hospedeiro, é verdade. Ela dá... Hospedeiro, velho. Mas é verdade, velho. Quando é o contrário, velho. É verdade, a mulher achou a cria. Hospedeiro. Ela dá uma bica no marido, velho. É higiene, meu. Aí o marido, de vez em quando, fala alguma coisa. Quando... A mulher rosna. Ô, mano, quando... Ô, mano. A mulher com a criança, RG, quando a criança nasce, parece um cachorro com ossinho. Ô, mano. Você tenta puxar, ele rosna. Quando tem a cria, ela rejeita. Não, isso é depressão pós-parto. Ô, mano, mas sabe que essa história é verdade? Mas nem todas as mulheres têm a depressão pós-parto. O índice de separação durante o primeiro ano de filho é gigante, sabia? É verdade. Sim. Durante o primeiro ano do filho. É. Porque também, irrita, a criança não para de chorar. Então, mas fora isso, Sombra, é que todo mundo tem a imagem de uma criança, aquele serzinho angelical e etc e tal. É. Mas a criança, mesmo sem dente, a criança, Sombra, o dente da criança, aquela gengiva, é como se fosse uma gengiva de bagre. É laser. Ela tenta arrancar o mamilo da mãe de propósito. Não, tenta, não. Estraga o brinquedo do pai, né? É verdade. Estraga o brinquedo do pai. A mãe, depois que amamenta, aí o pai, às vezes, dá aquela despertada. Aí o pai dá aquela... A mãe vem com aquele bico pingando sangue. Vocês estão todos malucos, juro por Deus. Aí o pai vem assim, aí, pô, acordei, né, velho? Vou aproveitar o ensejo. Dá aquela apertada. Dá uma cutucada, RG, você tem que falar alguma coisa, RG. Falar o que com esse maluco falando? Ela é um louco, velho. Ela cospe fogo, hein? Você tá louco? Ela, larga meu pé! Eu entendo retardado. As mulheres, cara. Meu Deus, vocês estão tudo malucos, só pode ser isso. É retardado. Pô, mas o cara queria pegar a mulher também nessa condição, velho. Tarado, né, velho? Um peito tá sangrando e o outro empedrou. Então eu só conheço um cara assim, o Tetinha. O Tetinha. 20 anos casado com a mulher. Qual é o time, velhinho? Qual o time? Que time? Sobe o hino aí, mano. Qual hino? Sobe o hino aí, mano. Qual hino, João? Ah, João não, parceiro. Qual que é? Brincadeira. João. É o tricolor mais querido. Aê! João. Quem engana, maluco. Aí, 4 pro Tretra. Ai, João. Não acredita? Você gostou? O que, que você achou do novo adversário do tricolor aí na Libertadores? Ah, Sombra. Acho que vai ser um desafio legal, cara. Né? O Atlético Nacional aí, acho que fez, se não me engano, a melhor campanha da primeira fase, né? Acho que não tinha tomado nenhum gol, alguma coisa desse sentido. Bom, acho que o São Paulo, fazendo um resultado em casa, o importante é não tomar gol. Se o Tricolor conseguir fazer um ou dois gols, né, e não levar gol, acho que as chances de a gente passar de fase são grandes. Mas se o São Paulo mantiver a campanha dele, em casa não perde. Mas quer saber, Motinha, a chance do São Paulo avançar nessa partida aí? Tô falando sério agora. É conseguir uma vitória tão expressiva como conseguiu contra o Toluca. Mas não precisa ser de 4, mas ele fazer pelo menos 2-0. Ô, mano, aquele atacante dele foi expulso lá, não foi? Mostrando, falou, não foi na sorte esse 2-0. Ô, mano, aquele atacante deles foi expulso, né? Não vai jogar o primeiro jogo. Qual deles? É Ibarrio, não é isso? Eu vou pegar o nome certinho, mas é isso. Ele foi expulso, já é uma vantagem. Iberril. Mas olha, o Leandro, foi o Atlético, né? Mas... um outro time importante também saiu da disputa, que é o próprio Rosário. Berrio, né? Saiu da disputa o Rosário. O Rosário, até então, era considerado um dos mais fortes, né? Mas se bem que se ele passasse, né, Sombra, ele ia acabar invertendo a chave e ia jogar Boca e Rosário, né? E a gente ia acabar jogando com o vencedor do Pumas e Independiente Del Valle, né? Isso. Sem dúvida. Era melhor, né? Esses aí vão jogar. Um dos dois de altitude? Algum dos dois de altitude? Ou Pumas, ou Independiente do Vale, ou não? Acho que não. Eu acho que não tem mais altitude, não, hein? Acabou. Acho que não tem, não, viu, cara? O bom de fazer um jogo aí contra o mexicano, principalmente na final, é que independentemente da campanha que o São Paulo... Você vai pro Mundial, né? Fora isso... independentemente da campanha que o São Paulo tivesse, o segundo jogo é sempre no continente. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Pra que ele põe os mexicanos? Os caras não podem jogar a segunda em casa. Os caras se ganhar o título, não leva nem a taça. Mas tá lá. Absurdo, a né? A taça véio? Leva. Tá lá por... Você entendeu o que eu tô dizendo? Tá lá por leva o Mundial, não vai jogar o Mundial, por exemplo. Essa. Tá lá por dinheiro, né? E política. É pelo dinheiro só. Dinheiro e política. Leandro, estamos chegando. Eu queria fazer uma pergunta pro Mano. Oi, faça, diga. Mas pergunta de resposta faz simples. Faz fácil, hein? É. Não, é rápido. Ô, mano, você ficou falando que o Barcelona correu, não sei pra quem aí. Ah, Barcelona correu. Pô, o Bayern correu, não sei quem já correu. Então, e o que aconteceu? Eles estão correndo agora, atrás do Barcelona. Não, não é, cara. É que o Corinthians ele só quer ir pro Mundial quando pegar um top da Europa. Eu não vejo hoje o Real Madrid no mesmo patamar de Barcelona. É, o Chelsea E no mesmo patamar do Bayern. Então, o Corinthians ele falou, não, queríamos ir pra lá pra bater na cara do Barcelona ou do Bayern. O Real Madrid não, pô. Então, bilu-bilu na sua cara. Ah, pro inferno. Nossa, você ganhou o quê, trouxa? Bilu-bilu. Você ganhou o quê, o brincadeira, mano, bilu-bilu, na moral. Vai te catar. Mano, você é o rei das analogias, mano. Você é muito obrigado. Você é da hora. Você é rei da analogia. Muito obrigado. Analogia. Apesar de ser corintiano, você é um cara bacana, meu. Ser corintiano é uma dádiva, velho. Um dia você vai ser em uma próxima vida. Eita, não. Acompanha esse irmão que você vai se dar melhor, cara. É nada, velho. Mas obrigado aí pela audiência, cara. Não, fiz sua nota 10, cara. Ô, amigão, obrigado pela audiência, viu? Posso fazer um merchan, Sombra? Pode. Vamos lá, preciso de ajuda de vocês. Vamos lá. É, cuidar. Black, como que é? Black & Decker. E Dutra Máquinas. E Dutra Máquinas. E o parafuso pé do Domênico. Vamos lá. Que isso? Mano, que isso? Não é isso? Ô! Tá louco? Você tá rindo do quê? Não, Black, me ajuda aí, me ajuda Black aí. Decker, não vou ajudar, não. Na Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada... Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada... Eu não vou, não, mas... Ah, fala, ajuda aí, tá louco, ajuda aí, vai. Tricolor. Nossa, fez assim. Não, mas tem que falar, pô, tá fácil. Não é, eu falo 20 vezes no programa. Então vai, pula pro Bozano. Desculpa. Pula pra Bozano, pula pra Bozano. Bozano. Aí que tá acabando. Vai, vai. Ah, Bozano já mudou, eu já esqueci. Tá, já vai. Já vai. É igual a roleta do... Passar informação aqui, ó, agradecer o Oswaldo Pascoal que tá ouvindo a gente. Quem? Aí também. Pascoalzinho. Ele é grande Pascoal. Ele não te xinga não, viu, Mota? Eu sei, ele é muito fofo. É, o Benjamin, aquele bandido. Eu adoro aquela barbinha dele. Grande Pascoal. Tá jogando aí em Quito, porque a cidade que ele jogava foi atingida pelo terremoto. E a cidade de Quito aí tem 2.670 metros. Nada comparado com La Paz, né? É uma altitude de Toluca, praticamente. O São Paulo teve dificuldades lá, né? Contra o Toluca. Ah, não. Feio mesmo é o Strongest. É, ali lá é 4 mil. Ali é um absurdo. E aí, já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam que representou o Paz e Amor para a Liberdade de uma Geração, ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila, e a bolinha amarela e sorridente do Smile, fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, bom... Tá esperando o quê para fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar. Troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Estádio 97 também tem oferecimento da Esser. Construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também o oferecimento de Chevrolet, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar da Esser, narigudo. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim... Você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários? É com a Esser que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta. que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar. 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a R$100 mil. Envie a palavra GOL pro número 22030 e baixe agora. Estádio 97, oferecimento de GM, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. O Estádio 97 também tem oferecimento de impermeabilizantes que recobre plástico. Máxima proteção para toda a sua casa. E Bozano, né, mano? Você vai fazer a barba aí com Bozano, opa, desodorante Bozano. Você vai no casamento lá em Itatiba? É, com certeza, vou estar paquitão, vou estar bonitão. Quem é o tiozão lá que vai casar? Tiozão, é o Cris, meu amigo Cris e a Lígia também. E o Mano vai ser padrinho de novo, velho. Padrinho? Seria padrinho. Se você não fosse radialista, ninguém te chamava pra padrinho. Não, não, mas eles são meus amigos. É, então, mas então não seriam nem seus amigos. Mas eles querem ganhar presente caro, mano. Mas eu vou tentar ficar atrás do... Você fez amizade com eles quando? Ah, já tem... Tô aqui há 16? É, 17, 16, é. 16 anos, uns 15. Tá vendo? Depois anos. Que você trabalhou em rádio. Não, sim, mas esses são do bem, não são oportunistas. Amigo de radialista, aquele que é amigo não, antes de trabalhar em rádio. Não, não, mas esses são verdadeiros. Domênico me ensinou isso. É. Eu sei. Ele só considera amigo que ele conhecia em Sorocaba. Eu sei distinguir, eu separo o joio do trigo. É. Eu sei que tem uma pá de encosto por aí. O joio não veio hoje. É, o joio não tá aí, mano. Benjamin também não come isso. Aí. A moda do Benjamin agora não come nada. Olha os amiguinhos que não falam mal do cara. Fala nada mal do cara, né? Não, a gente tá falando tá da dieta. Covardia vocês ficarem sacaneando. Covardia. Não, chamou tá o cara de bandido, mau caráter e canalha. Pô, você tá chamando o cara de joio, velho, porra. Mas isso aí ele é. Mas o joio e o trigo. O joio não é ofensa. É, sei. Não. É, Benjamin, mas se liga só. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? E até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, cara. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção, RG. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Mano, boa. Ó, por exemplo, você que tem aquele amigo que cheira mijo de gato, velho. Você dá um desse pra ele, o cara nunca mais vai ficar fedendo. É verdade. Igual aquela caixinha de gato que fede demais, tá certo? Ele vai ficar cheirosinho, cheirosinho. Agora, a nova linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito, mas muito mais proteção, cara. E neste mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, anotou a frase? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, vai levar um kit top, tá certo? Exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. E você aí no trânsito? Às vezes acontecem coisas assim. É, meu amigo. Mas dá uma olhada lá quem bateu na tua traseira. Vai ver lá. Quem bateu, papai? A Paola Oliveira. Fica tranquilo, amigo. A Paola Oliveira tem seguro HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. Com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate pronto, como sempre. Ah, aproveita que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com a Paola, senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Vamos agora fazer o sorteio do kit Dutra Máquinas, não é? Vamos ver quem que vai ganhar o kit da Dutra Máquinas Black & Decker. Vamos ver quem que vai ganhar. Girando, girando, girando. Fala aí, velhinho, quem é o vencedor? Na roleta deu e ela ligou dia 16 do 5. Andréia da Silva Brito. Boa, Andréia. ganhou aí o seu kit Dutra Máquinas. Retira aqui na rádio, Obá? Sim. Produção? É, então tá bom, retira aqui na energia. Mais um. É mais um kit? É o programa que dá, o programa que não vai dar prêmio, velho. Vamos lá. Girou e deu. Ligou hoje, hein? Renato José de Oliveira. Aê, Renato, ganhou também o seu kit Dutra Máquinas. Todos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios aqui na Energia 97. Agora, quem é que ganhou? Tá louco, muito prêmio. É, quem é o boné Estádio 97 Vista Aérea? O Silvio Marcelo. Boa, Marquero. E a camiseta Estádio 97, fitcamisetas.com.br. Carlos Renato, xará. E quem ganhou o direito de amanhã no casamento com o Mano? Ah, esse vai. Vai porque é sem parar, né, velho? Opa. Vai usar junto com o Mano, o Renato José. Aí, Renato José, ganhou seu jogo de dados do Sem Parar. Parabéns, tá bom? Bom, o estádio fica por aqui. Ah, volta na segunda-feira. Deixa eu só agradecer rapidinho aqui o Bruno e o Robson aí que trouxeram mantimentos pra gente aqui também. Mandaram bem. Obrigado, viu, gente? Juro. Valeu. Fazer bola, um convite aí pra galera. Domingão tem aí o projeto Abraçolândia, né? Legal, hein? A fim de ver aí, curtir o show do Roupa Nova. Eu vou estar por lá também fazendo uma festa junto com o Robson Braga, com o Kim. É, vai ser muito legal lá, vai ser no domingão na Portuguesa, tá bom? Boa. Porque o ingresso, RGC, ajuda instituições. Manda um abraço lá pro Chum, pro meu amigo William Lin também, aí pra... Grande William. Convidou todos vocês também, viu, Manu? Oh, muito obrigado, Manu. Os convites aí, tá bom? Valeu. Eu vou ver se eu consigo aparecer, tá porque bom, como Manu. Eu irei no domingo lá participar desse casamento aí também... É nóis. Eu vou ver se eu consigo aparecer, aí eu ligo pra vocês. É nóis. Quero muito ir, show do Roupa Nova é top. Vou fazer uma força também. Estádio 97 volta então na segunda-feira no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só pizza é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Um abraço pro Benjinho aí, Benjinho, sei que você tá aí passando por um momento aí difícil. Um grande abraço pra você. O que aconteceu? Um bom fim de semana. Fazer exame de toque. Ele foi fazer exame de toque. Tchau. A Energia 97 tem interatividade com conteúdo. Check. E muita música. WhatsApp Energia. Sábado e domingo, 8 da noite. Energy. Energia 97. Nesse fim de semana tem feirão na fábrica da GM. Quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, até quem não esperava, fecha negócio. É a sua chance de comprar direto do pátio, com uma condição que você só vai encontrar aqui. Taxa zero para toda a linha Chevrolet. Além de bônus de até R$9.000. E tem mais. Onix, o carro mais vendido do Brasil. Só R$36.990 com taxa zero. Mas corra que essa condição é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Aproveite. Até quem critica vai se apaixonar. Consulte condições. Faça revisões em seu veículo regularmente. São Paulo venceu uma das maiores crises hídricas da história. E isso só foi possível porque a população aprendeu que valorizar a água e somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem. A verdade é que a água não nasce em torneiras. Ela percorre um longo caminho, desde que é coletada e tratada, até chegar à sua casa, própria para o consumo. Para fazer tudo isso, a Sabesp investe o valor da conta que você paga em obras e serviços para atender mais e melhor a população. Água, cuide bem desse bem, porque cada gota vale muito. Água, cada gota vale. Você, a Sabesp e o Governo do Estado de São Paulo, juntos contra o desperdício. PP Mulher. A participação da mulher na política é para criar um novo jeito de resolver velhos problemas. O novo PP Mulher não quer só falar, o PP Mulher quer ouvir. Nós sabemos que para fazer uma nova política tem que existir novas ideias, novos modelos. Será que esse modelo de política nos representa? Uma nova política precisa da sensibilidade que só uma mulher pode ter. Filícia ao PP Mulher. Novas ideias para um novo PP. Partido Progressista. Calvin Harris. Energia.

Sessions.